defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Rapaz, está começando a edição do Estádio 97 aqui pela Energia 97, em nome do Grupo Ester, um nome construído com história. Em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, hein? Com a BV você sempre vale mais. Benegripe é gripe? Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde, por quê? Opa! Só quero falar pra vocês, esse problema aí, eu tô indo embora, entendeu? Calma. Ah, felicidade, era o morro. Peraí. Ah, calma. Sai fora. Cuidado da minha Vai saúde. Vai cuidar da sua saúde, isso é mais importante. Um tempo. Verdade, verdade. Estamos começando com o Estádio 97. Ô, seu Bento! Opa! Seu Bento, tranquilo. Seu Bento. Tudo beleza, seu Bento? Beleza, tranquilo. Tranquilo, começar né? Aqui com... Vamos começar. Ora, seu Bento, você que na quinta foi buscar de guarda ré lá na... Foi buscar lá. É. Hoje ele não deve voltar por aí. Deve voltar nas próximas semanas. Aí. É, não deve demorar muito. Se Deus não. quiser, vamos começar. Mas, seu Bento, vamos começar. Vamos começar, porque eu sei que a coisa não tá fácil pra um dos times. Vamos começar com quem tá beleza. Tranquilidade, né? Tranquilidade. Vamos ao sábado de aleluia, vamos lá na arena. Então é nóis. 30 mil pessoas. Quantas mil? 30 mil. Num joguinho mequetré. Palestra! Que torcida sensacional. A vovó tava lá, viu? Tava lá. Tava lá, vovó. A vovó também só vai nesse joguinho. Olha, sabe, eu cheguei 4:30 pra ficar vendo o estádio, viu? A vovó é avante, velho. Vovó é avante. É, vovó é avante. Beijo pra Irene, pra todas as vovó que estavam lá. Tinha mais lá, vovó? Tava a Irene, a minha amiga. Sua Irene? A sua amiga? A bem-vinda tava. É. A Lucimara também. Só quero dizer. Vejo com bons olhos a evolução da equipe. Seu Bento, mas eu ouvi isso aí, viu, Moita? Foi bem o Parmeira. O Vardiga jogou, pra quem não esperava, calma, né? Calma. Foi bem, foi jogou? Bem. Ele entrou? Entrou. Entrou. No segundo tempo, entrou. Tá bem? Não, ele, jogou tá, bem. Ele tá fora de forma. Mas jogou bem. Aí depois falou a brobinha, ele né? Ele pode jogar mais, né? É. Calma. E agora o próximo confronto contra o Ituano. Lá em Itu. O que ele falou, vovó? Onde tudo é grande. É. Ele falou a brabinha, falou que ele falou? Quem falou? Valdívia. Valdívia, falou o quê? Olha, vovó. Posso falar uma coisa? Pode falar. Vai embora, seu idiota. Não, eu não tô falando. A senhora gosta dele. Já encheu o saco já. Mas o que ele falou, vovó? Olha, o Parmeira ganha, tá tudo... Aí ele vai lá, as pessoas perguntam. Ele falou o seguinte. É, que eu não ouvi. Tá bem, olha só, fala direto, vó. A diretoria demora pra renovar, depois acontece igual o Wesley e o Kardec. Então vai embora, então não enche o saco. Não precisa de você, ele não, falou seu idiota. Isso? Falou. Não é, o Valdir tá fazendo doce, Domênico, porque a diretoria do Palmeiras aí vai sugerir pra ele um contrato de produtividade, coisa que ele não aceita de jeito nenhum. É, então. Óbvio que não vai aceitar. Ganhando 450 pau por mês pra ficar no DM, até eu que sou mais conto. Mano, tem uma fonte que ele foi oferecido. Não foi que quer não vai ele embora, não, enche o saco também. Ele foi oferecido pro Boca Juniors. Então vai, gente da diretoria Boca. Do Boca falou, esse cara vai ter o contrato livre daqui a um tempo, interessa? Hoje estou jogo. Estudando. Mas não foi procurado não. Estamos em abril, quase. Esse idiota não joga, quando joga fala merda. Bom, A veta, né? Calma, nervosa, calma. E o Palmeiras já vai receber o Botafogo, né? Você já é certeza. Já é certeza. Palmeiras e Botafogo. Você acha que eu tô errada, Benga? Não, mas daqui a pouco teu WhatsApp toca aí, vó. Quero dizer o seguinte aos senhores que assistiu o jogo. Atentamente, no sábado, sai aqui da Rádio 5 da tarde. Passei no hospital. Meu pai voltou pro hospital, então eu passei lá rapidinho. É, hoje eu dormi lá. Tá bem? Voltou, tá pneumonia, mas. tem jeito. Vai ficar bem. Tempo, o problema, né, que meu pai tem é assim, um resfriadinho vira pneumonia. Mas vai melhorar, tá bem. Força ao seu Chicão. Abraço ao seu Chicão. Tá bem satisfeito. Bom, aí assisti o jogo no sábado, rapaz, vou dizer uma coisa pra vocês, hein. O time do Palmeiras, ele oscila muito, né? Essa oscilação me preocupa um pouco, viu? Quando pegar alguns times mais bem preparados aí, eu não sei se isso tudo é a falta de entrosamento, porque eu acho que um time que joga 14 jogos, mais um do Copa do Brasil e mais dois antes do campeonato começar, que são amistosos, você pega aí 14, 15, 16, 17 jogos, né? Eu acho que já devia ter um entrosamento aí, porque já vem jogando mais ou menos um time muito parecido com aqueles primeiros, com as primeiras escalações do time, né? Você vê aí, a zaga é quase sempre essa daí, o goleiro é o mesmo, os laterais não mudam muito, sempre é o Lucas de um lado, aí do outro lado, ou é o Zé Roberto, ou é o Vitor. Ah, é a primeira vez que o Vitor joga ali lateral. Não muda muito, né? Mas é... só esse que mudou, mas até então não vinha mudando muito. Sim. No meio de campo é aqueles caras que estão lá sempre, né? Com exceção do Arouca, que entrou um pouquinho depois, né? Mas você tem o Gabriel que já vem jogando, você tem aí o Robinho que já vem jogando. Então já era pra ter um pouco mais de entrosamento, no meu ponto de vista. Isso é treinador. Entrosamento, quem dá pro time é treinamento, é treinador. Por outro lado também, eu vejo às vezes um Palmeiras até... Tem alguns lampejos de um time que é sensacional, cara. Tem uns lampejos de umas tabelas que saem lá, que você fala, meu Deus, cara, de ficar até feliz. E tem outros momentos que saem umas jogadas tão ruins, que parece aquele time do ano passado. Então, oscila muito, não dá pra você falar o que vai acontecer. E nesse jogo específico aí contra o Mogi Mirim, que é um time mais fraco, né? Foi um jogo aí de, parece, quatro tempos distintos, né? Foi aquele primeiro, o Mogi Mirim vem já beliscando, querendo fazer o gol, quase fez, não fez. Aí o Palmeiras, dos 15, 20 minutos depois, tomou conta do jogo, de certa forma, e meteu 3 gols, praticamente seguido. Jogou demais, mas até lembrou o jogo contra o São Paulo. É verdade, e jogou bonito. Aí começou o segundo tempo, com o freio puxado pra cacete, os caras já fizeram o gol logo de cara. 2, 3 minutos pra meter um gol, meteram um sufoco no Palmeiras. Depois o Palmeiras dominou, ficou aquele joguinho mais ou menos. O Palmeiras queria ir pra cima, ganhando 3-1, cara. E ficou com a menos também, né? Não, até então tava ganhando o jogo 3-1 e queria ir com tudo pra cima dos caras. Acho que falta um pouco mais de experiência de alguém tomar conta do jogo e falar, calma, vamos cadenciar e tomar, vamos tentar. Uma falta, belisca, cara. Aqui num contra-ataque, faz o quarto e mata. Teve a chance de fazer o quarto gol. Ah, o Cristado perdeu horrível, um gol inacreditável na cara do gol. Foi o Dudu perdeu, parece, na cara do gol. A bola voltou. Não, em vez do, não sei quem. Foi o Cristado, não sei. Cristado perdeu a bola. Em vez de chutar logo, não chutaram, a bola voltou. Eu vi que ele não conseguiu fintar o goleiro, tocou pra trás, errou, perdeu a passada. Ali já matava com quatro. Faltou frieza, né, ali. Aí é assim, né? E aí depois foi expulso ingenuinamente aquele jogador do Palmeiras, o zagueiro, que na minha opinião, olha, tem que tomar cuidado, hein? Os caras ficam falando que o cara é bom, não sei até que ponto que é bom. Esse Vitor Ramos, Vitor Hugo, calma. É bom jogador? Pode ser até bom, ele mas ele está estabanado, eu acho que ele é estabanado. Agora o Vitor Ramos foi bem, viu? A expulsão dele foi um lance grotesco. Se é um time melhor... Vamos supor, você pega lá, por exemplo, vai. Cruzeiro. Hoje, pra mim, o Corinthians é o time que joga melhor, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, não sei, o Cruzeiro também, tô uma piaba de um time pequeno. Pega o Santos, mais recursos. Pega o Santos que encarou o Corinthians de igual pra igual lá no estádio, Santos, mais ou menos de igual pra igual, mas empatou, né? Até então, pra cara, mostrou isso, mas dentro de campo eu não sei porque eu não assisti o jogo, mas eu vi um Corinthians melhor. Bom, pelo que eu vi, né? Pega o Santos, cara, o Palmeiras perdeu 3 do Santos, né? 3-1. Mas se você pegar esse jogo que tá ganhando de 3-0 e os caras fazem um gol logo de cara, depois vai expulso um jogador, é capaz dos caras empatar o jogo. Porque é incrível, o Palmeiras fica meio desnorteado, cara, ganhando o jogo com uma facilidade, cara. Não pode acontecer isso. E lá quando pegar o Botafogo, que é um time mais armadinho desses pequenos, você viu que ontem ganhou do São Paulo com propriedade, né? Corrigindo o Domenico. São Paulo tá jogando, tá ganhando. Mas aí vai que é legal, né? Os caras falam Botafogo. O Palmeiras e Santos foi 2-1, tá? Hã? Não foi 3-1, foi 2-1. Palmeiras Santos foi 2-1, né? Não, foi virada, isso, 2-1. Foi 2-1. Foi de virada, é 2-1. E não fizeram terceiro, não. Eles tiveram a chance de até de fazer, mas poderia não ter feito, mas não. Bom, mas enfim, mas ganharam o jogo, né? O que eu quero dizer é que eu tenho um pouco de medo com relação ao campeonato que vai vir agora. Vou falar uma coisinha, a vovó? Sim. O ataque tá jogando muito. Agora, quando perde a bola, como é que chama? Reposicionamento da defesa? Sim. Demora muito pra fazer. Os times atacam, parece que só tem quatro gente na defesa. É, isso. Esse é o maior problema. Esse é um problema muito perigoso. E eu espero que agora, porque o Vitor foi expulso, Vitor Hugo. Então eu acho que o Oswaldo mete o Natan pra jogar. O moleque é bom. Oswaldo, o moleque, o Natan, no ano passado o time era mequetrefe, ruim. Era muito ruim. Tanto que não caiu, porque não caiu na época do Palmeiras, porque os outros quiseram cair. O Vitória fez de tudo pra cair. Tinha um jogo na mão contra o Santos e não ganhou. Se ganha, ela tava na segunda de novo. Oswaldo, o Natan, ele se destacou naquele time mequetrefe. Se o cara se destaca, mano, num time mequetrefe, ele tem que jogar. A tendência é que joga agora melhor, que, né? O time tá melhor, mete o moleque pra jogar. O moleque é bom. Põe, testa o moleque, não tá sendo testado. Vai entrar o Jackson. Pô, fica pondo o Jackson, esses caras aí. Mas é pô, que é canhoto, igual o Vitor Hugo. Não importa, tem que pôr o Natan pra jogar. Porra, será que é tão difícil assim de ver? Não é possível, cara. Porra, vou dizer, viu? Eu não tô lá treinando, não tô vendo, sabe? Mas o Natan é melhor. Melhor, cara. Já vi, o ano passado que ele fez o Natan é melhor que o Jackson. Pô, é melhor. Ele não é estabanado igual o Vitor Hugo. Não é. Não teve um lance que ele fez, nossa, prejudicou o Palmeiras. Não teve um jogo que foi prejudicado. Qual é jogador que o time... você disse? O Natan, na zaga. E o Palmeiras tomava gol pra cacete, hein? Porque era ruim mesmo. O time era ruim, fraco. Deixa o moleque jogar, rapaz. Agora que tem esse Ituano agora lá, é oportunidade. E não vai jogar. Já sei que não vai jogar. Já tenho até quase que certeza. Né? Ele tem umas convicções meio estranhas, Oswaldo. Isso me preocupa um pouco, viu? A não ser que machuque três. Essas convicções de. Não só dele, viu? Eu tô dizendo com relação. O treinador tem. O Filipão, que eu sempre gostei muito do trabalho do Filipão, não, ele tinha lá na mente dele que o Luan tinha que jogar. Era bom jogador. Tinha que jogar, na época ele tinha que jogar. Mas lá não tinha ninguém. E o Pierre pro Filipão era ruim. É verdade. Você vê, o Pierre hoje é craque, é bom. Trocou com o Mortadela, o Daniel Carvalho. Craque eu forcei. Trocou com o Daniel Carvalho. Craque é bom jogador na posição dele. Na função dele é bom. Perdeu. Não perdeu o Palmeiras ou o Motinha, mas aí que tá. Eu não quero que perca, aí que tá. É que ele tá vendo a perspectiva. Eu tô tentando ver alguma coisa com relação... Tudo bem, com o Botafogo, é um jogo único, hein? Jogo único me preocupa muito. Empate porque... vai pra pênalti? Não, não é, porque você pega um jogo que de repente um cara faz... Que nem esse o jogador Palmeiras, Vitor Hugo, atropela um negócio, é expulso logo de cara, já compromete o jogo. Se tiver 0-0, comprometeu. Ué, e é um único jogo, não tem dois. Dois jogos contra o Botafogo, eu cravo que o Palmeiras passa. Um jogo, eu cravo que passa. Acho que passa. Mas já fico um pé meio atrás. É que o empate porque o Palmeiras não tem vantagem, tá jogando. Né? Ele tá muito, sei lá, joga bem, joga mal, no mesmo jogo. Aí joga, oscila muito, cara. É perigoso pra todo mundo o jogo. Sim, o regulamento que é horrível. Tudo bem. Mas ele vê até a vantagem do empate. Agora, pelo que menos foi bom é que o São Paulo perdeu, né? E o Palmeiras retomou a terceira colocação, que dá sim direito ao Palmeiras sem precisar. Eu acho que mesmo o São Paulo ficando em quarto, vai jogar no Morumbi. Eu tenho, não sei. É que o São Paulo tem um jogo da... A da Libertadores, né? A Portuguesa não, não, não, não vai ganhar. Da Libertadores. Ah, sim. Entendeu? Então o São Paulo... Contra o Palmeiras ficando em quarto, o Palmeiras jogaria porque ele jogaria no meio de semana, porque o São Paulo vai jogar na Libertadores, aí poderia jogar esse jogo no meio de semana. São Paulo ficando em quarto, não sei. Aí precisa ver como é que vai ser a coisa. Bom, enfim. E vamos que vamos, né? E vamos ver se vai, né? Porque tem que passar do... Olha, ficar entre os quatro, tem que ficar, hein? Não tem conversa fiada, não. O investimento que foi feito no time do Palmeiras... No mínimo, você pode até, de repente, se ficar, acho que em terceiro, pega o segundo, né, mano? Pegaria o Santos. Acho que é pela tabela, né? Primeiro e quarto. É o primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro. É isso aí. Então pegaria o Santos. Teoricamente, pegaria o Santos, não tem mais chance de chegar em primeiro, né? Não. O Santos... Ninguém mais alcança o Corinthians. E se o Palmeiras ganhar e o Santos perder, o Palmeiras vai ficar em segundo e o Santos em terceiro. Aí o Palmeiras jogaria em casa depois, né? Bom, mas enfim. Deverá jogar... A semifinal é um jogo só? É. Isso. Então o Palmeiras, se terminasse dessa forma, e o Palmeiras passando o Botafogo e o Santos passando, não me lembro quem é o adversário do Santos, acho que já tá até definido, né, mano? Não. No grupo do Santos, tá, vou passar a lista completa tá aqui definido, do Domenico Gattoff. O confronto tá vamos definido? Vamos lá, o São Paulo possivelmente ele vai pegar aqui o RB Brasil, tá, o Red Bull. Certeza? Isso, é. Porque só tem mais um jogo e o Mogi ele não consegue alcançar o Red Bull. Tá, certeza, São Paulo e Red Bull. No grupo 2, o Corinthians vai pegar a Ponte Preta. Já está definido também. Definido, Palmeiras com no Botafogo. No grupo 3 aqui teremos Palmeiras e Botafogo. E no grupo 4 aqui teremos aqui Domênico Gatto. Está definido? Não, ainda não. Não. Porque o Santos, ele é o primeiro do grupo isolado, isso daí já está cravado. E o segundo colocado aqui está o 15 de Piracicaba momentaneamente. Eles vão pegar o Corinthians na quarta-feira. E eles têm 17 pontos. A Penapolense tem 15, Domênico. Se a Penapolense vencer, tá certo? E no caso aqui, o 15 de Piracicaba perder... A Penapolense pega a segunda colocação do grupo e joga com o Santos. E, mano, é interessante que o 15 de Piracicaba tava pra cair há 4, 5 rodadas atrás. É o mais fácil. Ganhou o jogo. Na minha opinião, teoricamente é mais fácil. É mais fácil. Então, acho que o Santos e o Palmeiras deverão se enfrentar na semifinal. E lá na Vila. Lá. É, aí é perigoso, hein? Mas até aí, se perder de 1-0, 2-1 como foi... É normal. É o começo de um trabalho, beleza, tá? Dá até pra ganhar, inclusive. Mas calma. Mas tem que chegar entre os quatro e pegar um time grande aí e se perder, mano... Ah, perdeu. No pênalti, perder jogando, sabe? Não pode jogando, tomar goleada. Jogando. Tem que perder aí, jogando. Aí pode até ser, entendeu? Caso contrário, não sei não o trabalho do Osasco como é que fica aí. Bom, é isso, né? Acho que falei muito, porque o Palmeiras ganhou. Vai. É. Falei os demais. Eu já vou bem, vai. O Palmeiras tinha levado um... peixe, né? Eu vou bem. Let's go! Olha o Santos aí. Ah, que beleza. Vladimir que Rodolfo Rodrigues. Vai, ô, seu Bento. Posso falar aqui? Não, vai. Vamos lá. Você falar com esse rapaz aqui, ó. Não ia perder, não? Esse rapaz aqui, eu vou falar um negócio. Quem é o rapaz aqui? Esse aqui. Portuguinha? Aí eu? É, ele falou... que quando saiu o Vanderlei, ele falou esse goleiro era braço curto, goleiro não ia segurar o... Vou repetir o que eu disse. Este goleiro é chama-gol, fraco e não passa segurança nenhuma. E vou continuar repetindo. Eu vi. Vamos ver os próximos jogos. Tanto que eu fiquei sabendo, uma que eu até fiquei meio pasmo, que o Santos está indo atrás do Felipe. E, pelo amor de Deus, aí destrói mesmo o Santos. O Felipe Muvuca. Meu Deus. Aí acabou o Santos de vez. Trazer esse goleiro aí. Não que ele seja um goleiro ruim, mas ele atrasa qualquer lado de qualquer clube. Azedão. Agora, o goleiro do Santos, aí vocês vão ver os próximos jogos. Então, por enquanto, você chupa. Mas o Portugal. Só um parênteses que o Portugal falou. Eu não acho ele fraco. Só que ele é aquele goleiro que ele pega as mais difíceis e acaba espalmando as mais fáceis, né? Então é um goleiro que muitas vezes a torcida mesmo não confia. Ele é meio chama-gol, mano. Mas ontem ele salvou o Santos de tomar goleada no primeiro tempo. Não teve. Ele chama-gol, né? Então por hora chupa todo mundo. Vai lá. E aí o Robinho tá na negociação, tá difícil. Né? O Robinho quer ficar, mas a situação financeira não vem boa do Peixe. E também 40 cadeiras quebradas lá na Arena Corinthians. Vai pagar. Vai a continha lá pra baixar, já não tem dinheiro, vai ter que pagar mais as cadeirinhas aí, velho. E é cadeira padrão Copa, velho. Isso aí custa caro, mano. Isso aí não é fabricada aqui, não. A gente tem dinheiro lá. Isso aí não é fabricada aqui, não. É evidente que tem. Agora é o seguinte, né? Engraçado, né? Ia ser goleado, Santos. Não, ia cair no Paulista, não ia, Subir? Ia cair. Acabou o jogo, ontem o Corinthians dando graças a Deus que foi 1-1. Graças a Deus o quê? Foi um chute perigoso o Santos deu no segundo tempo. O melhor do jogo foi o David Braz. Então o senhor fica quietinho. Ai, o melhor do jogo foi o goleirinho do Santos que salvou a lavoura. Se o David Braz acerta no primeiro tempo era pra ter virado 4. Aí, fica de 4 ainda. Agora, é evidente. E o Corinthians continua invicto, velho. 29 jogos sem perder em casa. Mas você 29, não, Azedão. Azedão, você não é futebol, não, é jornalista. Não, eu só quero saber. Que não tá aparecendo isso. Pra jogar a Champions League, precisa passar pelo David Braz. Né? Se não consegue nem isso, fica difícil, né? É melhor rever o conceito aí. E o David Braz é ruim. Agora, eu vou te dizer. Quem tá precisando provar alguma coisa não é o Corinthians, velho. Agora, o técnico do Santos, ele, eu vou te dizer uma coisa. Ele entrou com o Elano e o final do jogo, sem brincadeira, se o jogo todo Santos e Corinthians. O primeiro tempo era pro Corinthians ter saído de campo com uns 3-4-0 sem erro. E aí sai ele e os jogadores do Santos com discurso, jogamos de igual pra igual, porque o placar apontava 0-0. O Santos melhorou de uma maneira tremenda quando tirou o Elano, que é um peso morto. Mas também jogado com Valência, Renato e Elano, velho. Mano, o Elano é um peso morto. Ele fica na beira do campo. O Elano, ele cansa no hino. Quando chegou ao Vira do Ipiranga, ele já tá com cãibra. Não dá mais pro Elano, é um ex-jogador em atividade. Agora... já esse Giovani, o Santos, no segundo tempo, equilibrou o jogo. O empate foi merecido porque o goleiro do Santos é do Santos e é do Corinthians. Giovani. Mas que o Santos ia tomar uns 4-0 no primeiro tempo, ia. Ó, mais tarde eu vou ter um poema aí que eu queria ler. Beleza. Como jornalista, né? Tá bom. E é isso, depois a gente passa e vai pegar os porcos, vai passar também. Olha. E vamos que vamos. Sou Corinthians. E aí, Ben? Sou Corinthians. Scream for me, Corinthians! Vamos lá, Coringão, mano, Coringão. Corinthians aí que agora vai, após o clássico de ontem, né? Primeiro tempo metralhou. Reservas vão dar um descanso. Enquanto o 15 Piracicaba vai entrar todos praticamente reserva. E eu acho que os caras não vão nem ser relacionados, viu? Parece que nem vão ficar... Esse jogo é Barão de Sarneiro? E não tem que ser mesmo. Mas, ô Ben, o negócio é o seguinte... não tem que relacionar mesmo. O time do Corinthians agora precisa aí descansar, tá certo? Esse time do Corinthians aí tem daqui a pouco aí um confronto contra o São Lourenço jogando aqui na Arena. E eu acho que o Tite tá certo, cara. O time do Corinthians ontem deitou o cabelo, tá certo? Passou o carro no primeiro tempo. O Guerreiro acabou perdendo aí uns 3, 4 gols aí cara a cara. E... é no interior, desculpa, o 15. É, o jogo é fora. O Corinthians pega depois a ponte aqui em São Paulo. É. Mas o time do Corinthians, Bento, teve a chance ontem aí de virar o primeiro tempo aí com 4-0. Teve mesmo. Teve chances, o goleiro do Santos foi feliz. Foi bem num lance ali em que ele acabou sofrendo uma bola na trave no chute do Renato Augusto. No rebote, o Guerreiro deu uma cabeçada, ele pegou, espalmou o travessão. É, no rebote, o Guerreiro ainda deu uma puxeta lá, ele acabou salvando de novo. Que lance, hein? Teve um outro lance ali que o Guerreiro saiu também, Domênico Gato, na ponta esquerda do ataque do Corinthians ali, no chute que ele poderia ter pegado com um pouco mais de força na bola, mas acabou pegando um chute mais fraco ali, mas estava cara a cara com o goleiro do Santos também foi bem. O Guerreiro acabou perdendo uns 3 gols ontem, cara a cara com o goleiro, mas o Guerreiro tem crédito, né? O Guerreiro... não dá pra gente contestar que o futebol. Mas por que 4-0? Eu não consegui lembrar dos lances. Ué, porque então você é cego ou não viu o jogo? Não. Sem agredir, seja jornalista, né? Não, eu tô sendo. Então vamos lá. Tô sendo. Vamos lá, fala aí. Seja você assistiu o jogo? Antes de mais nada, não, você assistiu o jogo? No mesmo lance. Pra comentar, tem que ter assistido. Gol, seria um gol, entendeu? Vamos lá por partes. Eu tô falando de chances, claro. Não, só sai um gol. É, óbvio. Negativo. É, a partir do momento que você cria, tá certo? O primeiro chute é uma chance de gol. Não, senhor. O goleiro defende no rebote, ele te dá o rebote, você chuta de novo, ele defende, é a segunda chance de gol. É o mesmo lance. Não é o mesmo lance. Se o goleiro pegar o pênalti, você chutar pra fora. É o mesmo lance, o bar concorda e chupa. Eu tenho que concordar se faz. Vamos lá, o negócio é o seguinte. Então, Domênico Gato, volta a falar aqui. Volta a falar aqui, então. Vamos lá. Por partes. O primeiro lance aí que o Guerreiro cabeceou, a bola foi na trave, depois no rebote ele foi lá e deu um chute. Beleza. Tá? Beleza. O segundo lance. Lance de defesas, um lance só, que foi vários, mas é um. Foi aí. Dois. É, o segundo lance, aquele lá que o Guerreiro saiu na perpendicular. Na esquerda. Tá gostei certo? Do perpendicular, na esquerda, mano. Gostei. E tem um tapa diagonal, goleiro do Santos. O goleiro do Santos fez uma boa defesa. Teve um lance cara a cara com o Jadson também, que o Jadson chutou por cima. Só aí é o primeiro tempo. Quatro chances. Segundo tempo, Domênico Gato, um chute. Que o Elias, foi uma triangulação ali entre Jadson e Elias que enfiou a bola pro Guerreiro. O Guerreiro chegou chutando praticamente da marca do pênalti, a bola passou por cima do travessão. Cinco. Foi o único chute do Corinthians aí, com exceção da falta do Jadson, aí que o goleiro acabou fazendo uma boa defesa e espalhando pra escanteio. Seis. Isso daí foi no segundo tempo, esses dois aí. No primeiro tempo, já poderia ter virado quatro. Se o Corinthians não tivesse perdido a chance, eu perdeu. Com ele. Com relação ao segundo tempo, o time do Corinthians, hein? Domênico Gato, morreu. E o Santos morreu. E eu não vejo demérito. O Cássio não fez lá grande defesa. Que defesa que o Cássio fez? Nenhum. O Cássio não sujou a roupa. Teve uma falta do Elano que bateu pra fora. David Braz. O Cássio nem encostou na bola. David Braz cabeçou o ângulo. David Braz cabeçou dois. O time do Santos ele melhorou muito no segundo tempo com a entrada do Giovani. O fato do Santos ter melhorado não quer dizer que o Santos foi perigoso. O Santos ele chegou algumas vezes na frente do gol do Cássio, mas não teve uma objetividade. Isso é fato. O Corinthians ele criou muito mais chances claras de gol do que o Santos. O Santos ele teve aí umas 2-3 bolas aí que poderia ter saído gol, poderia foi também. Foi injusto, mano, é isso? Não, não foi. O placar foi injusto? Não foi. Porque quem não faz, toma, Domênico. Aconteceu novamente. Não foi injusto porque não teve nenhum arbitragem. O time do Corinthians ele precisa rever alguns conceitos, Domênico Gato, porque toda a bola aérea na zaga do Corinthians, o Corinthians tá passando sufoco. Ontem teve uma outra cabeçada fora o gol do Ricardo Oliveira, uma cabeçada do David Braz ali que a bola passou do lado da trave. Certo. E o Cássio também, se a bola vai no gol, não tinha o que fazer. Então eu acho que o Tite ele precisa. O Corinthians ele tem pouquíssimos pontos fracos. E a bola aérea na defesa é um deles. Eu acho que o Tite ele tem que talvez focar um pouco mais aí, tá certo? Em cima desse lance, porque o Corinthians ele tá sofrendo demais com bolas aéreas na área. Mas o que é? Posicionamento ou é o cara, mano? É tudo, Portuga. É tudo. Dois. Porque não dá pra você falar posicionamento, mas se o cara não sobe o gilete do chão, não adianta nada. O cara se posicionar bem, não tem uma impulsão. Então, principalmente em Libertadores, Domênico Gato, que o chuveirão come solto, o Corinthians ele tem que ficar esperto. Porque numa dessa pega aí um centroavante pirulão do outro lado lá, tá certo? Que joga por uma bola, aquela bola vadia que pintou uma falta na esquerda, uma falta na direita ali, um jogo morto, que o jogo tá na mão, acaba tomando gol de cabeça e desmonta todo esquema. Gol de rebote. Então, o Tite, nesse quesito, eu acho que ele tem que focar um pouco mais os esforços ali pra tentar arrumar esse problema da defesa do Corinthians. Fora isso, Domênico, eu volto a falar aqui. O time do Corinthians não é porque empatou com o Santos ontem, ele tem que começar a descer o cacete. Primeiro, o Corinthians ele vem numa sequência de jogos absurda, Domênico. O Corinthians jogou aí praticamente aí 4 vezes em 8 dias. Tá jogando bem, né? E tá jogando, Domênico Gato, sempre que possível com a equipe titular. Então eu não vejo esse desespero todo, sem contar que... Mas quem ficou desesperado? Não, porque tem gente que fala, tá vendo, o Corinthians é tudo isso. Não é tudo isso com cacete. O time do Corinthians hoje é o time que tá jogando melhor futebol, não só no Brasil, mas na América do Sul. Mas essa sequência de jogos acabou desgastando o time. E do outro lado, Domenico Gatto, por mais que o Santos aí tenha um time de 1 a 11 muito bom, não tem elenco. Vai sentir talvez um pouco, se não conseguir trazer uns 4 ou 5 jogadores de qualidade para o Campeonato Brasileiro, se perder um jogador aí que é titular hoje, não vai ter como repor a altura. Mas esse time do Santos aí, do 1 a 11, não é um time ruim, não. É um time que tem Lucas Lima, é um time que tem Giovani, tem Ricardo Oliveira, tem Robinho. O time do Santos é enjoado, Domenico. Eu, quando vim aqui, eu defendi o time do Santos. Diferente de alguns aí que é, porque não, o time do Santos é isso e aquilo. Eu concordo com o Zaidão aí quando ele zoou aí falando que o time do Santos ia cair no Paulista. Tinha gente que falava mesmo. É, evidente. Mas é a molecada do Santos que joga bola e joga muito, cara. Esse Lucas Lima é bom jogador, o Giovani é bom jogador, tem o Gabigol que é bom jogador. Fora isso, tem os jogadores mais experientes, como é o caso do Renato, do Robinho. David Braz. É, não, David Braz é muito ruim. Ricardo Oliveira. Muito ruim. O Elano, tá certo? Então, o time do Santos é enjoado sim, velho. É enjoado sim. O Corinthians não pegou um bêbado e tropeçou em casa, não. Certo. Do outro lado era o Santos. E o Corinthians permanece 29 jogos invicto na arena. Tá certo. E agora, né, vamos lá. Ih, rapaz do céu. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Botafogo, botou tudo, hein? Ui. Fogo, gol pra dentro, botou o técnico pra rua. Botafogo, 2. E aquele time que imita a camisa do Botafogo, 0. E agora quem vem lá para substituir Muricy? Tá com cara, deixa eu ver aqui. Gilson Kleiner. Olha o respeito, rapaz. Gilson Kleiner. Pumba, Dorival está no mercado. Acabou de comprar uma cocada e um Doritos. Ele está no mercado. Grande Dorival. Hoje à tarde, em comum acordo, né? O Muricy foi embora. Que pena, hein? Foi de boa. Doente. É, aquela coisa, não vou nem comentar o jogo, porque... Sim. Perto de uma notícia como essa, né? Tá certo. É... Não, comenta o jogo, né? 2-0. O jogo foi horrível. E aí... Não é aquele que o Centurião perdeu uma... Pelo Por que de ele Deus, não tocou a bola pro cara? Ninguém jogou. Não, horrível. E ali eu... você já via... Horrível porque perderam o gol lá, Motinho. Não, mas tô falando, o jogo foi horrível. Cansou de perder gol ou você vai falar e buscar? É, mas você vê que não, sabe... Você vê ali o Muricy abatido à beira do campo. A saída do Muricy de campo. A entrevista. Tudo, você vê que... Meu, o Muricy é um cara doente. Tá doente. Precisa se tratar, precisa se cuidar, não pode passar nervoso. Você vê algumas coisas em campo que você... E ele passou, fica, né, claro, deu um chute lá, não sei. Fica claro, fica muito claro que eu acho que há uma briga dentro do elenco do São Paulo que precisa ser resolvida. Quem que tá brigando, Sérgio? Não, ontem houve alguns episódios assim, ficou bem claro, né? Foi só o Wesley chegar, hein, você vê? Que beleza, hein? Nada a ver. O Rogério ontem foi mal educado com o Ganso. Tirou a bola do Ganso. Eu gosto do Rogério. O que ele fez? Meu ídolo máximo. Mas o Rogério errou ontem. O que ele fez? O Ganso, foi bater falta, colocou, ajeitou a bola. O Rogério veio de trás, pegou a bola, não falou nada com o Ganso e foi bater a falta. Aliás, não falou nada com ninguém. Então isso mostra tipo, realmente... Eu mando aqui. Exatamente. Primeiro ele falou, ó, Ganso, quem vai bater sou eu. E a bola era mais pra quem é pé esquerdo, né? Então, ele pegou e bateu todo. Eu acho que isso aí mostra que realmente tá tudo quebrado lá dentro. Eu não vi isso, mas você tem razão. E o Ganso, ele olha pro Bosquilha, né, Motinha? Dá uma risadinha. Ele irônica. Meio que dá uma pontada assim pro Rogério assim, e fala aí, ó. Fazer fala, o quê, na hora de eu fazer meu gol aqui, eu não tive a chance. Então eu acho que, fora isso, Muricy, obrigado, respeito o Muricy por tudo que ele fez pelo São Paulo. Critiquei muitas vezes aqui e todo técnico que entrar no São Paulo e não for condizente, vou criticar. Muricy, obrigado pelo que já fez pelo São Paulo, respeito eterno de toda a torcida do São Paulo, certeza. Muricy já fez muito pelo São Paulo, está na história de São Paulo como um dos grandes ídolos. Só que agora é hora dele parar, vai se tratar, vai se cuidar. E posso falar, o problema do São Paulo O problema do São Paulo não é só o técnico. Não é. Não é só o Muricy. O problema do São Paulo é físico, é emocional, é jogador, é comissão técnica inteira. Acabei de rever o lance, viu? É. Tomou mesmo. A parte de dentro tá rachada, certeza. Hoje, depois que o Muricy foi embora, soltou a nota... O Ataíde Gil Guerreiro deu entrevista, se ele quiser falar aqui depois, mas falou que ele não ia falar mais. Ele falou que ele estava bancando o Muricy até o final do ano, que esse era o projeto do São Paulo. Que eles estavam tentando um técnico, entre aspas, europeu, né? Estaria na Europa e tal, mas é brasileiro. André Villas-Boas, técnico do Zenit, não pôde vir, mano. Mas não conseguiu. Então quebrou as pernas deles, porque eles não podem trazer um cara pra ficar até o final do ano só, né? Então, um técnico de ponta pro São Paulo pra ficar até o final do ano é impossível, porque geralmente esse técnico assina por um ano, pelo menos, né? Então, essas foram as palavras. E eles estão procurando no mercado. O Milton Cruz fica nos 4 próximos jogos do São Paulo. E eu acho que também, quem pediu o chapéu também, Milton Cruz, é... cara que cuida da parte física do São Paulo. São Paulo é um time cansado. São Paulo é um time abalado. Eu acho que devia fazer a limpa em tudo. Em tudo. Tudo. Muda todo mundo. Quem que tá afim de ficar, quem quer jogar, tá brigado, resolve, não quer mais, vende. Prejuízo, já deu. O cara não tá rendendo? O cara não quer ficar? Tá brigado com o elenco? Vai embora. Não tá afim de jogar? O São Paulo vai ter uma sequência aí difícil. Vai pegar uma semifinal contra o Red Bull, né? Isso. O Red Bull. Difícil, hein? Vai pegar joguinho o Corinthians. É, pegar difícil o Danúbio. Então o São Paulo aí tem uma sequência difícil. Eu não acredito. Até porque o Milton Cruz é brother dos caras e tal. É. Vai colocar os mesmos caras, não vai mudar nada. Se mudar, vai ficar claro uma coisa. Vai ficar claro, muito claro uma coisa. Queriam derrubar o Muricy. E os caras jogar... A denúncia é forte do Bota. Fala aí, daqui a pouco se o Mano Brau foi preso. Vou falar agora aqui, velho. É, se os caras jogar pra cacete, vai ficar claro e evidente que os caras queriam derrubar o Muricy. Mas depende, você acha que é só isso, derrubar o técnico, Mota? Se o São Paulo, com o elenco que tem aí, o Milton Cruz conhecendo o elenco, mudar o jeito do São Paulo jogar... Ele tava do lado do Muricy, ele tava dando opinião. No último jogo, o Muricy perguntou pra ele quem que ele colocava no lugar do Kardec. Ah, tem mais essa notícia. Kardec 3 meses sem jogar, a gente não tem atacante. Quem vai agora é o Evandro. Ai, que triste, o que aconteceu? E o Evandro que perdeu uns 3 gols cara a cara ontem também. Mas o Luiz Fabiano não tá à disposição? Tá não, machucado? Ainda não. Tá machucado. Tá machucado. Então o São Paulo tá numa zica master. Eu não acho centroavante. Hã? Mas eu não acho que o elenco derrubou o Muricy, não. Também, não acho, mas tô falando. Mas seria muito estranho. Eu acho que não quis derrubar o Muricy, mas que o elenco do São Paulo tá rachado, isso tá. Tá rachado e os caras não estavam respeitando mais o Muricy. Eu não vejo nada de estranho. Se o Muricy dava a ordem, de repente... É estranho? Estranho é um timaço que tá voando, que de repente do dia pra noite começa a jogar mal. Mas tem elenco, né, Benji? Mas não é estranho um time que tava em dezembro, acabou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato difícil. Com a saída de 2 jogadores, o time parar de jogar, bem? É, um dos jogadores é o Kaká, que segundo o próprio Muricy falou, e todo mundo lá dentro falava, que tinha uma importância muito grande. Mas o Kaká não tava jogando essa bola toda aí, que o pessoal pintava não, hein? O Kaká era coadjuvante no São Paulo ano passado. É grana que tá atrasada, é briga política. Que eu acho que tem jogador lá que tá meio insatisfeito, tá? Mas não acho que foi o Muricy, não. E o Muricy... Tá doente, gente. Faz tempo que a gente tá falando aqui. Não é o Muricy que a gente conhece. Sim, é isso que eu falei. O Muricy tá... É um risco. A família dele vinha pedindo pra ele parar. Inclusive, ele vai operar semana que vem, né? Mas não acho que é só o treinador, não. É lógico, é isso que eu tô falando. Não é só o treinador, tô falando. Tem várias coisas. São Paulo e tem que ser resolvida. Só que precisa de alguém que tem que ter... São Paulo trouxe. Pega a gravação. Roxo, pra resolver. Pega a gravação nossa que nós falamos aqui no começo do ano. Gente, time de São Paulo com Pato e Ganso. Meu Deus do céu. É um time morto. Morto. E aí tem o Luiz Fabiano também, que eu não sei o que aconteceu com o Luiz Fabiano. Que é morto também. O Luiz Fabiano sumiu, né? Parou de repente de jogar. Ah, já foi, né? É um time sem vibração, sem alma, sem... Mas quer saber, ô Benji, o Muricy tá aparecendo essas árvores dos jardins aqui. Já tinha caído. Só faltou deitar, né, Domenico Gato? Eu acho que eles estavam atrás de alguém e o Muricy tava segurando por causa disso. Mas é que e na última hora... Trazer o Dória pra jogar... 4 meses, umas coisas que não dá pra entender no São Paulo. Estranho, né? Muito estranho. É muito estranho. Eu acho que tem muita coisa aí que tem que ser resolvida, muita coisa tem que ser. Estou falando um negócio de jeito. O São Paulo não pode. O São Paulo não pode. Você falou que o Milton Cruz vai dirigir os próximos 4 jogos. Isso eu acho um risco. É um risco horrível. Eu acho que já tinha demorado. Pra definir logo? Não, Sabe o que acontece? Eles estavam crentes que o Muricy ia aguentar. Eu acho que o Muricy tinha que ter saído antes. Então, como é que você tá vendo que um treinador lógico, você tá com outro no gatilho. Vai, né? Água mole em pedadura, nem ele mesmo falou. Então é. Treinador falou, eu não sei mais o que fazer. Eu não aguento mais. O São Paulo até quando ganha jogando mal, se arrastando. Quando o próprio treinador fala que não sabe o que vai fazer, a coisa tá degringolada. Dodô, isso mostra a atual situação do São Paulo. Que não tem planejamento. Isso mesmo. Quatro jogos. Cara, que não estão preparados. Quatro jogos, eu acho muita coisa. Olha, tem o Abelão que está disponível. Tem o Dorival Júnior que está disponível. Tem o Mano Menezes que está disponível. Tem o Wagner Mancini. Tem o Falcão. Tem o Cristóvão. Cara, tem treinadores aí, velho. Quatro jogos agora. O Papai Joel. Então, o fato de ter treinadores, Benjamin, não quer dizer que seja fácil a contratação. Porque quanto que o Abelão vai querer receber? Ah, dinheiro. Absurdo! Quanto que o Mano Menezes vai querer receber? Ué, vai lá e propõe, precisa ver se também se o cara quer. Mas não, você acha tem? Que um time tem? Como o São Paulo agora tem que ficar preocupado? Eu ouvi o nome isso. Até do Cuca aí sendo sondado, Motinha. O Cuca, o Domênico Gato, ele ganha $1 milhão por mês na China. Tem o Dorival, né, mano? Você acha que o cara agora, a direção de São Paulo tem que pensar em dinheiro? Mas o Cuca falou que ele até reduziria para voltar. Com dois campeonatos indo por água abaixo. Mas, João Mota, o Cuca ele não tem um bom relacionamento com o Rogério Ceni e ele é muito amigo do Rogério. Ceni vai parar agora no meio do ano. Eu gosto do Cuca. É que o treinador é passional e muitas vezes ele não raciocina direito quando o assunto é futebol. O treinador? Não, o torcedor. Falou treinador. Não, falei o torcedor. Falou treinador. Então, me equivoquei. O torcedor, quando ele vai analisar futebol, acontece, muitas vezes ele é irracional. Acontece. Mas o negócio é o seguinte, Motinha. Tá na cara que São Paulo, mesmo que passe na Libertadores pras oitavas... Deve ficar pela vai ficar por lá. Vai ficar por lá. Quiçá, Domenico Gato, por um milagre vai até as quartas, mas para nas quartas. O São Paulo não tá com time esse ano pra brigar pelo título da Libertadores. Campeonato Paulista, clássico é clássico e tudo pode acontecer, mas, sinceramente... O Corinthians hoje tem mais time que São Paulo, o Santos tem mais time que São Paulo e o Palmeiras, na minha opinião, tem mais time que São Paulo, tá certo? Qualquer um desses três que pegar o São Paulo no mata-mata do Campeonato Paulista, possivelmente também vai tirar o São Paulo. O torcedor, Motinha, ele tem que ter a consciência de que o time de São Paulo, se bem arrumado, pode brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que na Libertadores é você talvez aí sustentar, tá certo? Algo que sinceramente não vai se concretizar, Domenico Gato. Você pode talvez alimentar uma esperança falsa de que o São Paulo possa ser campeão da Libertadores, mas sinceramente não vai ser. O Corinthians, pelo time que tem, até pode brigar pelo título, mas não dá pra cravar que será também. Porque Libertadores é aquele mata-mata, numa desce, uma bola e... Mas que o São Paulino, mano, acho que nenhum São Paulino tá pensando que o São Paulo possa ganhar a Libertadores. Mas a mata é outro campeonato. Ô, Motinha, que você falou assim, mas pô, os dois campeonatos estão indo por água abaixo, já foram. O São Paulo hoje tem que concentrar os esforços aí pra tentar arrumar o time pro Campeonato Brasileiro. Não sei se pode ficar pior, né, mano? Você cair na primeira fase do Libertadores num time que tem tradição como o São Paulo, não pode. Ah, mas acontece, viu, Motinho? O dinheiro que gasta, não pode. Mas veio, o torcedor precisa ser um pouco mais realista. Não pode. Não pode cair. Eu até acho, Motinho, que o São Paulo teria time pra avançar pra próxima fase, sim, na teoria. Mas na prática, gente, a teoria não entra em campo. O Corinthians perdeu pro Corinthians. É prático, gente. Tinha Roberto Carlos, tinha Ronaldo, tinha todo mundo. Negócio. Mas o negócio é. Na teoria tinha time pra perder pro Tolima? Na prática, perdeu? Perdeu. Gente, esse argumento de falar gastar quanto gasta, não... Como, gente, se fosse assim, pô, então o Bradesco tinha que montar um time, o Itaú, o Santander... Não, mas quando você fala de altos salários, sempre, é porque quer dizer que seu elenco é qualificado. Eu não acho. Hoje você ter uma folha salarial alta, não significa que você tem um elenco qualificado, não. Porque hoje qualquer jogador mequetrefe ganha 200 pau, 250 pau. Mas não, eu particularmente, todo mundo fala do time de São Paulo, eu falo aqui faz tempo e o Mota me xinga. Eu não tô falando que o time é horroroso, que é o pior time da história, que vai cair. Não é isso. Mas particularmente não vejo nada demais. Ah, mas eu discordo. Minha opinião, tem uma defesa fraca. Defesa fraca. Fraca, muito fraca. Então o time que já começa com uma defesa muito fraca, já você não pode falar que tem um elenco bom. Mas aí, você acha que o Toló é ruim? Eu acho fraco, mano. Eu falo dele como eu não vejo nada demais na defesa do São Paulo. Nada. Laterais fracos. Que o Dória é ruim? O Dória não jogou nada, mano. O Dória chegou mas agora. Mas é que tá, Benja. Muitas vezes os jogadores estão lá. O Dória saiu do Botafogo com 18 anos de idade. Tá, foi pro Lyon, né? Olympique Marseille. Não, tá jogando no Marseille. Mas eu vou terminar. Eu não vejo nada. Às vezes o treinador não conseguiu encaixar o elenco. Pode ser. Mas eu não vejo esse elenco do São Paulo como todo mundo fala. Eu vejo o Ataíde. Foi vice-campeão brasileiro ano passado. Tudo bem, mano. Foi vice-campeão brasileiro ano passado. Perdeu o título na reta final. O Ituano foi campeão paulista ano passado. Ah, mas não dá pra comparar, Benjamin, o nível do campeonato paulista que você encontra mata-mata com o campeonato de pontos corridos, tá bom, que dura seis meses. Tá bom, o Ituano... São Paulo foi bem, tudo gente. Tudo bem, mas o Ituano foi campeão paulista com mérito. E cadê os jogadores do Ituano? Eu não vejo nada demais. Eu, particularmente, não vejo nada demais. Então, eu te falo, eu acho uma defesa fraca pra caramba. Fraca. Meio campo? No meio campo... Mais ou menos. Normal. Eu não vejo nada demais. E o Souza e o Denilson são jogadores... Bons volantes, mas aí tá. Quem que é meia no time? É eu, o Ganso. Eu continuo falando, não vejo nada demais no Ganso. Eu não é de hoje. Eu falo desde o dia que veio. Pra o mim Ganso não joga. Jogava no Santos era um... Pra mim não joga. Então, Centurion, calma, tem que ver, por enquanto, não dá pra analisar nada. Mas quando entrou, mostrou qualidade. Mas mostrou o quê, mano? Ele jogou meia dúzia de três jogos aí até agora. As partidas que entrou, ele mostrou que tem qualidade. E o que ganhou, o que fez, não fez nada. Ele só mostrou, não é que ele mostrou qualidade, é que um time tão morto igual o de São Paulo, quando entra um cara brigador, que corre, é, que se aplica, bom, né? Todo mundo acha que o cara é bom. Eu não tô falando que ele é ruim, mas não vem nada demais ainda. Aí você vai pro ataque, o Pato. Mas o cara fala que é recalque, que eu sou corintiano. Não é, eu vi o Pato jogar no Corinthians. Eu fui contra o Corinthians trazer o Pato. Pra mim, jogador que o time de ponta da Europa libera com 23 anos, é porque nem os caras querem. Ele oscila demais, né, então, Benji? Eu não vejo nada demais no Alexandre Pato. Nada, ontem. Nada. Você tem o Luiz Fabiano, que é um bom atacante. Mas já foi também. O Luiz Fabiano tá numa gangorra. É altos e baixos, altos e baixos. Ultimamente é mais baixo que alto. Aí você vai ver o resto do time. Juro, não vejo. Hudson. Mas eu discordo de você, velho. Pode discordar, não sou dono da verdade. Não, claro. Eu não vejo nada demais nesse elenco. Mas da mesma forma que eu falava que o time do Corinthians ano passado tinha qualidade. Eu não falei. Eu não falei que é um elenco ruim, que é time pra cair. Não. Só falei que eu não vejo nada demais. Repito, um time, ô Domênico, que você já acha a defesa fraca. É complicado. Já, como é que pode ser um bom time? Mas é que tá. Eu discordo, Benja, do seu ponto de vista aí com relação ao time de São Paulo, e vou falar o porquê. Da mesma forma que eu falei que o time do Corinthians ano passado, mesmo quando não estava jogando bem, tinha qualidade, eu vejo qualidade nesse time de São Paulo também. Você tem um goleiro como o Rogério Ceni, tá certo? A zaga do São Paulo, Benja, tem bons jogadores. É que eu acho que o Muricy ele não tá conseguindo aí fazer os zagueiros entenderem o que ele queria, tá certo? Mas é uma zaga que é formada, vamos lá, ó, por Rafael Tolói, você tem Edson Silva, você tem Lucão, você tem o Dória... Você tem o Rodrigo Caio, que tá pra voltar. Enfim, tem o Breno, que tá lá também. Então, seis jogadores, Domênico Gato, que eu citei aqui, pode ser que eu tenha até esquecido de um. Você esqueceu do Antônio Carlos, que eu não sei porque não joga nesse time. O Antônio Carlos. Tem sete zagueiros que, se você tiver realmente paciência, e como o Milton Cruz, acho que conhece todo o elenco de São Paulo, acho que vai saber armar esse time, eu acho que você já tem uma qualidade aí. As laterais de São Paulo, eu acho que são um ponto fraco. Você tem de um lado ali o Bruno, que realmente tá jogando 1% do que jogou no Fluminense, acho muito ruim. Acho muito ruim. O Carlinhos não é mau lateral, mas o São Paulo não tá jogando bem. Então acho que já começa por aí. Elimina os laterais, joga com três zagueiros, tá certo? E coloca cinco no meio campo. Meio campo, Domênico Gato. Jogar com Souza e Denilson, na minha opinião, eu acho que são dois jogadores aí que marcam demais e que tem pouca saída de bola. Eu colocaria o Souza pra jogar na cabeça da área, na frente dos zagueiros ali, que é um jogador que distribui um pouco melhor que o Denilson, e sacaria o Denilson do time. Daria uma chance, sim, pro Thiago Mendes. O Thiago Mendes é um jogador aí que merece ser titular. Já mereceu fazer. Porque, independentemente de nome, Motinha, é um dos caras que quando tem entrado tem correspondido. Montaria o meio de campo ali, o Domênico Gato, com Ganso de um lado, Michel Bastos do outro e Centurion. Esse é o melhor, essa foi a melhor contratação de São Paulo nos últimos tempos. Michel Bastos. Tá jogando muito. E na frente, Domênico Gato. Aí você coloca lá Alexandre Pato e Kardec. O Kardec se machucou agora, mas coloca então Alexandre Pato e Everton. Então Alexandre Pato, Cafu. Everton não, é Evandro. Sabe o João Paulo da base, é bom. É, Só uma pitadinha. Eu falei aqui, no São Paulo, no começo do mês... Que o São Paulo, quando dispensou Álvaro Pereira e trocou Hudson e Álvaro Pereira por Bruno e Carlinhos, tinha arrebentado com o time dele. Por quê? São dois laterais que não atacam bem e não marcam bem. Então, mas além o Álvaro Pereira fez muita besteira, além, né? Não, ele pediu pra ir embora, por causa da mulher dele. Além dos dois volantes... Por quê? A mulher dele é de La Plata e ela tava com problemas pessoais e por isso o Álvaro Pereira aceitou jogar no Estudiantes, ganhando muito menos. Essa é a história, mano. Por isso que ele foi embora. Mas, assim, mano, eu vejo que os dois laterais marcam mal e não atacam bem. Não faz nenhuma coisa nem outra. Os volantes, Souza e Denilson, eles olham muito. Ao contrário do que o Mano disse, eu acho que eles marcam pouco. Eles não pegam, não faz uma falta, não tem um cartão amarelo, não tem proteção. E aí não tem como a bola chegar nem pra Ganso, nem pra Luiz Fabiano, nem pro ataque. O meio campo e os laterais não tem sustentação. O time tá frágil. Vamos lá, vamos. Não, mas ó, rapidinho. Muito falatório, quando fala que elenco, falo pra você. Dos jogadores desse time do São Paulo, quais você gostaria no seu time hoje? Desse time só aí? O Michel Bastos. E você, o Landucci? Michel Bastos, o Kardec machucou, mas ele jogaria de centroavante fácil. Ah, não, sim. Jogaria. E você, mano? Com relação a quê? Esse time do São Paulo. É verdade. Quais jogadores você gostaria de ter no teu time? Michel Bastos. Allan Kardec pro banco. O Ganso, apostaria no Ganso. Mas não é um bom elenco, gente. Mas que o Corinthians hoje, Benjamin, é o Dream Team, velho. É difícil. Corinthians é o quê? Corinthians é o quê? Não tô falando Corinthians. Não tô falando Corinthians. É o seu time, é modo de falar. O Domênico, quanto você falou? Quantos? Não, eu esqueci do Kardec, mas eu acho que Michel Bastos jogaria. Então, ou pelo menos tentaria então entrar no time. Então não é um bom. Então onde é Kardec, então onde é o elenco de tanta qualidade assim? Ah. Mas aqui você prefere. Do Corinthians você queria quem? Quer ver? Do Corinthians você queria quem? Do Corinthians? Ah. O Guerreiro. O Gil, zagueiro. Ah, fala do 1 a 11, Domênico. É mais fácil. Não. Fala não, do 1 a 11. Eita, um abraço torcido. O Jadson jogaria. O Fagner não queria. Você não queria o Ralf? Não, o Fagner nem Ralf. O Fábio. Não, não queria. Ralf, não? Deixa os que estão lá. Ralf. Ralf, bom. O Elias, sim, eu queria. Ralf, Elias, bons. O Gil. O Gil, zagueiro. Guerreiro. Sheik. Não. Wagner Love. Hoje joga bem, mas não Wagner Love. Mas é Corinthians hoje é o time da moda, gente. Wagner, o Sheik não. Pera aí, que o Sheik tá falando tá atrás do outro. Esquece que o cara... Sheik não, o Love é tudo bem. Você queria o Gil, Rudy? Queria, mas o Love o Gil, sim. Não, mas o Gil tudo bem. O Sheik é melhor que o Dudu, mas tudo tá bem, de brincadeira. Você vê, tá louco. Mas você vê, já no foi. Corinthians, você falou, já começa uma discussão. Pô. Eu falei aqui de São Paulo. Mas é o melhor time do começo do ano. Posso falar quem eu queria do Corinthians? Mas olha a comparação que você faz, o melhor time do começo do ano, que não perde sei lá quanto tempo. Aí fica fácil, né, Ben? Mas no final do ano passado, você não falaria nenhum deles. Eu queria o Tite. O Tite, por merecimento. Então, eu só queria o Tite, só. Parece o time voar. Ué. Tá certo. Bom, vamos lá, vamos partir pro programa. O Corinthians é o mesmo elenco do ano passado, gente. O Ralf é um puta jogador, mano. Voltou o Sheik, que não tava. Ralf é um puta jogador. Fez tá certo, gente, diferença. Ó. Esse é o estádio 97. Mas na... olha aqui, ó. Só Sheik, vamos lá, papo. O ouvinte tem que falar, tem que conversar com a gente também no 32847097. Depois a gente vai falar de Danilo e de outras coisas. Tá bom, desculpa. Esse é o Estádio 97, em nome de BV Financeira. Tá pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Benegripe é gripe. Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Benjamin vem agora com o recado da promoção Pirelli. É bem legal, né, Benjamin? É, Dodozito. E agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro, amigo. É o seguinte... A Pirelli está com uma promoção simplesmente imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Simples, hein? Muito simples. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É isso aí, amigão. Você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. Se você estava esperando a hora de trocar os pneus do carro, a hora é essa. Olha só, procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. É a promoção número 1 Pirelli, somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. Consulte o regulamento da promoção em pirelli.com.br. Lembrando, Pirelli é com 2 L's, hein? Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Pirelli, Dodô! Seu Estádio 97 também, em nome do Grupo Ester, um nome construído com história. HDI também, né, Sombra? É, agora vou falar da HDI Seguros. Você sabe que o César Cielo é o nadador mais rápido do mundo, é o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas, olha, cara, rápido, mas rápido mesmo, é o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro? É só passar lá e pronto. Você sai com a autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. E tem mais. Nos feriados e nas férias, ainda tem os HDI bate-pronto móveis. Veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas para facilitar ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI bate-pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar o vistoriador passar na oficina. Nada disso. É muito mais inteligente, não é? Com o HDI é assim, de bate-pronto. Ó, e não se esqueça, com o HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, confira. assim como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa, Sombra, boa. Esse é o Estádio 97, os ouvintes começaram, vão começar a ligar agora, 3284-7097, mandando mensagens pelo aplicativo também, tá bom? Mas antes, meus amigos, tem uma promoção que vai rolar que é sensacional. A promoção do Resort do Estádio 97. Presta atenção, porque vai, o Sombra vai falar agora, vai dar um recado muito importante aqui do que vai acontecer no Resort do Estádio 97 na sua 7ª edição. E tem promoção pra quem fechar primeiro lá, quer ver? Ó, fala aí, Sombra. É isso aí, agora vamos falar do Resort do Estádio 97. O Resort do Estádio 97, que é de fato o grande evento do Estádio 97, que se realiza todo ano, é a 7ª edição. E por que que todo ano acontece? Porque todo ano lá o Bourbon fica lotado com os ouvintes do Estádio 97. Simplesmente porque é um fim de semana muito legal, familiar, para sua esposa, para os seus primos, para o cunhado, para você levar os seus amigos, para você levar os seus filhos e ter uma convivência muito bacana com toda a turma do Estádio 97, a turma do programa que você gosta de ouvir todos os finais de tarde. Então preste atenção, porque inclusive você pode parcelar em 6 vezes. Ligue agora na Lotus Travel. Você está ouvindo agora o Estádio? Está no carro? Está em casa? Está no escritório? Não perca tempo. Ligue agora. 2896-4665. Pode ligar agora. Está toda a turma do plantão de atendimento da Lotus Travel aguardando sua ligação. Você pode parcelar em 6 vezes. No cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Isso, o resort vai acontecer de 22 a 24 de maio no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Porra, fica aqui a 40, 50 quilômetros de São Paulo. Se você não quer nem ir de carro, fala lá com o pessoal da Lotus Travel que eles providenciam um transfer para você. Aí fica moleza, você vai e volta, aquele conforto. Não é bacana? E detalhe. A partir de agora, atenção, anote o horário, a partir de agora, aquele primeiro que ligar na Lotus Travel e fechar o seu pacote para o resort do Estádio 97, vai ganhar uma vaga no torneio de pôquer do Estádio 97, o segundo torneio de pôquer do Estádio 97. Todo mundo quer uma vaga nesse torneio que leva para a punta. É, inclusive, de repente, você pode ganhar a vaga até de estranho naninho aqui no Estádio 97. Não é bacana? Então, ligue agora na Lotus Travel e faça já a sua reserva. 2896-4665. Convoque a família, os amigos. Vamos encontrar com todo mundo lá no resort do estádio, no Bourbon, aqui pertinho, em Atibaia, tá bom? O resort do Estádio 97 tem apoio de A Cassineira, também de Edu Botões, apoio de futeliga.com.br. Acesse e marque jogos para seu time de futebol amador. E também apoio de Madrugão Suplementos.com.br. Ô mano, fala aí da Madrugão! É isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? Quem quiser comprar a sua proteína ou o seu repositor energético, basta acessar madrugãosuplementos.com.br. Realize sua compra e receba com frete grátis. Boa, mano, boa, Sombra, é o Estádio 97, você ouviu, né? Quem fechar primeiro lá o resort do Estádio 97, garante vaga no segundo torneio de pôquer do Estádio 97, que vai ser show de bola, né, Motinha? Sim, uma semana antes A partir das 6h30 a promoção, tem que fechar a partir de 6h30. Deixa eu falar um negócio com você, boa noite. O que você quer? É que eu acho que eu tô vindo pra São Paulo, eu já vou fechar o resort, fechar o Bourbon. Já? Me ligaram. Sim, eu tô vendo um monte de 011 aqui. 011? No meu telefone. Ah. Aí eu já fecho que eu jogo pôquer, né? E lá não deixa, os caras não deixam você falar, né? É, porque eu tô com minha federação, lei da modacha, né? É. Então pode vir aqui fazer um trabalho, o que acha? Pode. Você gostaria da minha presença aqui? Pode, você queria o Luchinha? Olha, é o único técnico que eu vejo que consegue mudar, por exemplo, um jogo no meio do jogo. Obrigado. Não conhece quem? Mas eu vou no Bourbon. Bourbon é bom. Bourbon. Mas Bourbon. Até hoje é luxo. Vamos então à primeira ligação de hoje, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, vamos partir já para o momento sem parar do Estádio 97. São 3 ouvintes na sequência. Você sabe, né? Com o sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar, as do Motoclub. Vem, ouvinte, para participar, 3284-7097. Alô? Alô? Quem fala? Rafael. Tudo bem, Rafael? Olha, daqui a pouco, Rafael Willian. Rafael sensacional. É o pilha. Ai, não. Comedor de pilha. Tá certo. O Rafael, Rafael do quê? Oi. É Rafael Prato. Tá ruim a ligação. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim, Rafael. Tá no Viva Voz? Sai do Viva Voz aí que você... É. Para o carro, tira com o carro. É, Viva Voz não dá certo quando liga aqui. Conseguimos ouvir seu nome direito. Vamos lá. Seu nome... Seu nome... Alô? Tudo que você... Alô? Alô? Oi, quem é? Rafael Prata Fernandes. Prata Fernandes. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Quantos anos você tem, Rafael? Tenho 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Não, cara, era o meu pai, Senhor Cristo, o meu gato. É, passou bastante o filme do seu... Né? Você gostou? Essa Páscoa passou o filme do meu pai. Passou bastante. Eu gostei. O meu pai já pode dirigir o São Paulo? Será que dá jeito? Não sei, pode ser. É só ele pra dar jeito. Ô, meu velho, qual que é o bairro que você mora? É Vila Gilda. Gilda? Olha só! Vila Gilda. O Dom Benjamino tá aí? Lógico que o Dom Benjamino tá aí. Ô, Gilda! Não, aquilo era Geni. Já não pega na Geni. E a outra Caminho de Vênus era Silvia. Vila Gilda. Ah, Gilda. Mas olha, Vila Gilda, eu vou dizer um negócio pra você. Não é a primeira vez que liga alguém do estado do 97. Não é? Não. Como é assim não é? É que tem uma dúvida também, porque tem o Parque Gilda também. Ah, é? Tem Parque Gilda. Não, Vila Gilda. E Vila Gilda. Tá, mas esse aí é Vila Gilda. Não, vou te falar, Domingo. Deixa eu falar. Pode me atrapalhar. É o condomínio Gilda. Soletre a trabalhar. Olha, Vila Gilda que eu conheço é Zona Sul. Quase, quase. É ABC. Então, você faz o que você ABC, quase. É. O Datena mora lá, ele fala, me ajuda aí, brincadeira. Você faz o cotovelo não lá. Tem divisa, né? Você mora só perto da represa? Não. É bem Santo André, perto do centro. É outra. Então o Gilda é perto da represa amanhece o banho nos corpos lá, então, bacana. Então tá bom. Gilda é um nome que hoje não tem mais, né, muitas meninas. Nome de véia. Criança, Gilda. É chamada Gilda. Você não vê mais a Gildinha, né, Domênio? Não. Me ajuda aí! Alguma criança de Gilda? Olha, Gilda, Judite, Leonor. Judite da colônia. Marlene. Serafina. Marlene, Josefina, quer dizer. Jardim Ângela. Hermelinda. Então, tá bom, mais. Velho. Você tá onde? Tá no xadrez, né, malandro? Deu problema? É, tá no xadrez, hein, meu chapa? Aí. Fala aí. Manda um recado pra pessoa. Seguinte, mano. Problema? Ó, o respeitamento aí com quem tá preso, tá ligado? Já viu falar em carta de motorista? Deixa eu explicar uma coisa pra você, mano. Ah, mas precisa ver como é que foi que falaram com o cara, irmão. Também. Pera aí. O cara fugiu, senhor. Ah, pera aí. Tem que ouvir sempre os dois lados. Mas se confundiu o pedal do acelerador com o freio. É barbaridade. Você pega no pé de cada coisa também, né? Deixa eu explicar. Quem nunca, né, mano? Deixa eu explicar. Quem nunca tentou fugir de uma blitz? Ei, mano. Fala. Deixa eu explicar, mano. Fala, não vai morrer todo mundo aqui. Ô, nossa. Manda um abraço pro William aí, do estacionamento. Abraço, William. Quando eu sair, é nóis, hein, mano. Fala. Pra você tá na prisão, basta estar preso, tá ligado? Ah, isso é verdade. Tira essa frase. Tá a hora de impacto. Mas, Rafael, qual que é o time que você torce, meu velho? Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Olha lá. Ó, amigão. Xiii. Por quê? Não tô entendendo o tio aqui coitado aqui. Ô, sangue bom, o negócio é o seguinte, mano. Coringão empatou ontem aí com o Santos, mas ainda permanece invicto em casa. 29 jogos, vem cá. Ah, show, né? Acho que melhor só se tivesse ficado um sacola ontem, mas foi bom. Mas criou chances, né, amigão? Infelizmente, o goleiro adversário aí tava numa tarde muito inspirado. Jogou para tal. E vou te falar, muita gente falou que o Corinthians cansou, tá? Se a bola tivesse entrado, parceiro, ninguém tava lembrando disso. O Corinthians jogou pra fazer um monte. Mas no segundo tempo cansou. Primeiro tempo foi forte. O segundo deu uma... Não sei se cansou, tirou o pé, mas o Santos melhorou no segundo, né? O Andelano saiu. Melhorou também. Eu acho que muitas vezes a mídia gosta demais de depreciar o futebol do Corinthians. Depreciam sim. Ah, para, colocando, mano, em xeque a partida que o Corinthians fez ontem, mas não podem se esquecer que do outro lado tinha o Santos. É um time de garotos, tá certo? Garotos que tem muita qualidade. Só de garotos. Renato, Elano, Robinho. Peraí, mas tem Ricardo, Gabigol, tem Giovani. O Gabigol Ricardo então faltava 2 minutos pra acabar o jogo. Oliveira. É um grupo de meninos. Tá certo? Você pega aí, ó. O Elano hoje, ele não pode ser considerado titular do Santos. Aí ontem jogou. O Elano jogou. Não é jogador de futebol. Mas o Giovani é o titular. É que ontem, aí, por uma infelicidade do treinador, ele acabou colocando o Elano de titular. Mas você pega aí, ó. Lucas Lima, Gabigol. Tem aquele outro menino lá também, o Giovânio, que é o maloqueiro lá. Tem o volante do Santos, tem os laterais, tem os zagueiros. Você pega o time do Santos aí, tudo bem, tem jogadores que também aí tem, mesclam com a experiência. O Robinho, o Ricardo Oliveira, o Elano, o Renato, enfim, tá jogando bem. Mas é um time, o time mesclado, do Santos, né, aí, mano? Ô Motinha, é um time novo. Mas é, um é mesclado, novo, pô. Tem caras bons ali. Ô, amigão. Fala aí, mano. O negócio é o seguinte, cara. Nosso principal objetivo agora no primeiro semestre continua sendo a Libertadores da América. Que time na América do Sul aqui você vê que pode fazer uma frente pro Coringão? Ó, mano, pelos jogos que eu vi aí da Libertadores, eu acho que o Boca, apesar de estar pegando um time fraco, tá com um time razoável aí pra enfrentar a gente. Ei. E esse time do México lá, que o Sobis foi jogar lá, eu vi Tigre. Os caras jogando bem Tigre. Também, é. É. O ataque é Guerrón e Sobis. É, esse não é um time ruim, não. Mas, sim, em termos de qualidade, volume de jogo, acho que a gente tá sobrando aí, viu? O Galo, você não tem, o Galo, você não tem medo do Galo, não, em dois jogos? Eu acho que o Galo é igual o Santos, é 1-11. Se trocar um ou dois ali, aí já não é tão forte assim, sei lá. Uhum. E outra, o Atlético até considera um time forte, Portuga, mas ele tem uma missão muito difícil nessa Libertadores. O Atlético, para depender de si próprio, não ficar olhando para resultados alheios, ele tem que ganhar 3 partidas em 3 jogos. Ou acho que 2 de 3. Né? Ele precisa, não é assim, não. Tem confronto os outros. Confronto. O Atlético hoje é o último da chave. Mas ele tem 3 pontos, o primeiro tem 6. E uma coisa que pode prejudicar ele, mano, só pra dar o subsídio à discussão. O Atlético, ele perdeu um jogo pro Atlas em casa, que não poderia ter perdido. Mas, né? Agora ele tem 2. Ele tem 2 no Independência. Deixa eu te falar, o que pode prejudicar o Atlético? O próximo é o Independiente Santa Fé, que é o líder do grupo. Viu, mano? O que pode prejudicar o Atlético muito foi ter perdido o jogo ontem e ele enfrenta logo o Cruzeiro agora. O líder acho que é o Colo-Colo. Isso, é Colo-Colo, Atlas e Independiente Santa Fé, e ele tem 3 pontos, os outros tem 6. Né? Ele tem 2 em casa. O que pode prejudicar o Atlético é que ele vai ter que fazer a semifinal com o Cruzeiro. Eu não lembro, os campeonatos mineiros são 2 partidas ou 1. Ele pega o Cruzeiro já na semifinal. Mas o Atlético aí com 9 pontos, eu não cravaria na próxima fase da Libertadores, não. Ô, mano, é verdade essa história do Malcom, que tem um time da Alemanha que tá querendo levar o Malcom? De novo, foi oferecido pra todo canto e agora tem sempre especulação. De novo, Malcom. Aí porque o Malcom renovou com o Corinthians, né? Fez um novo contrato. Até 2019, se não me engano. Isso, aumentou o valor dele, de multa e tudo. Mas o Corinthians tem 30% do valor, né, Motinho? Mas tem um time da Alemanha querendo levar o Malcom. Você acha que vai sair antes do fim da Liberta? Olha, Mota, esse negócio de renovar contrato aí não quer dizer que o jogador vai permanecer no clube. Isso daí é mais uma estratégia para que você possa ganhar um tinguá a mais numa possível negociação. Na multa. Mas eu não vejo o Malcom saindo do Corinthians hoje. Ainda mais, pelo que dizem, é um time aí de segundo escalão na Alemanha e o Malcom, cara, desculpa, pra sair do Corinthians não vale a pena se não sair pra jogar num bairro de Munique, né? Mas e o dinheiro? O Leverkusen não é. O Malcom tem que ir bom pra jogar onde? Vai sair do Corinthians pra jogar onde, bacana? Para, português, eu e você fazer bugou. Tem que ir pra jogar no clube de ponta, velho. Vai regredir na carreira, velho, tá de brincadeira? É Malcom no jogo do bicho, tá maluco, velho? Vai sair do Corinthians pra jogar onde? No bairro Leverkusen, no Hamburgo, igual o Guerreiro tá falando que vai, então é vai. Ruim esse time. Aliás, não fechou ainda o Guerreiro? Não, ainda não. O Corinthians é de mais nada, Motinha. Vai quitar os atrasados que tem aí com alguns jogadores do elenco e depois disso aí sim vai sentar pra conversar. Agora, falando um pouco sério com você, o que você achou da atitude do Sheik dando uma ameaça, dizendo que sabe entrar, sabe dar porra? Pô, quando ele finta. Ô, Sheik, só pra falar um negócio, mano. Ô, Sheik, eu gosto de você, você mordeu a mão do zagueiro do Boca, todo mundo fala, o malandro tal, também acho o malandro. Ué, o cara sabe dar finta? Faz igual ele. Agora ficar falando, vou pegar. Mas eu não critico. Ele deu cotovelada mesmo? As duas jogadas mais ríspidas do Sheik na partida de ontem, Mota, foi um pontapé no Geovânio. Os dois já estavam se estranhando. Tanto é que os dois acabaram levando o cartão amarelo porque ficaram se encarando ali. E depois uma outra entrada aí, bem no final da partida. Aí faltava acho que menos de um minuto pra acabar o jogo. Ele deu uma entrada no Renato ali, em que ele foi por cima da bola, e o Renato deu um carrinho e ele acabou pisando no jogador do Santos. Porque o Giovani deu um rolinho, né? Com relação ao comportamento aí, o Portugal. Mas, cara. Rolinho, aí o nego vai lá e se encara. É bom jogo, velho. Dá um chuta a bola no outro. Isso é coisa do clássico, tá certo? Eu acho que isso daí é frescura. Porque quando você tá ganhando aí é muito bonito pedalar, ir pra cima do adversário. Aí é legal. Fazer fintinha, chamar a torcida pra. Sabe? Vamos aí, grita. Aí é, tá certo? Eu acho que o jogador ele precisa saber ganhar e precisa saber perder. Porque é na derrota também que você mostra que você é um grande competidor. O Sheik, Portugal, eu sou fã do cara. Ontem, o Giovani, tudo bem, que é meio maloqueiro também. O moleque entrou lá, já começou a encarar o Ralf em 2 oportunidades, depois foi pro Sheik também. Mas o menino também tá na dele, porque se você fica com aquela cara de choro lá enquanto você toma uma intimidade do jogador... Cara, te janta, velho! você não pega mais na bola. Você não pega mais na bola. Então, acho que o moleque mostrou personalidade. Eu não vejo como muitos da mídia vêm. Ai, não, mas, pô, precisa dar exemplo. Dá exemplo do cacete, é clássico, mano. Os ânimos estão à flor da pele. Campo ali não é um time do mosteiro contra o time da igreja, velho. Tá certo? Tá cheio de jogador ali pilhado mesmo e eu acho que às vezes o couro come. Se jogasse não o time houve do jogadores mosteiro contra a igreja, você torceria pra quem? Mosteiro de São Bento contra o time da nossa da igreja e da Nossa Senhora do Brasil. Pro mosteiro. O mosteiro mais roots. Obrigado. Nossa Senhora do Brasil é mais... Ia ser um jogo chato pra Playboy, né? Mais elite. Playboy, é. Mais boyzão. Porque o mosteiro tá embaixo do metrô, na região ali da Engabaú, é mais maloqueiro, tá ligado? Agora da Drácula, Nossa Senhora do Brasil... Aí. Você torceria pra quem, Dodô? Eu não entendi. Você torceria pra quem se tivesse Brasil e Itália de novo a final? Brasil. Eu torci pra Itália. Não foi essas perguntas, tonto. Mas o... E o Igor Mendonça tá, aqui, o Igor Mendonça tá falando aqui também, Portugal, que o Chico tá reclamando na saída do gramado. Não foi aí pelas firulas, foi pelas entradas desleais. Ah, mas ô, mano, a desculpa, a cuica rompa. O Corinthians é um puta time. Já contra o nosso bravo e não menos simpático Danúbio, reclamou que bateu. Eu acho que esse negócio aí, ficar reclamando, me bateu. Joga a bola, isso é um jogo ruim, né? Uma coisa só que eu queria ver nesse time do Corinthians que a gente não viu ainda. É o Corinthians tomar um gol logo de cara. E sair atrás. E virar o jogo. E eu queria ver como é que seria a reação do time. Vai fazer, porque o Corinthians é assim, Motinha. Mas só pra finalizar, ô Rafael. Pintou uma informação aí no The Sun. E o Tottenham pode estar fazendo uma lista de dispensa aí, incluindo alguns jogadores aí que tem Paulinho. Um certo nome. O Paulinho tá entre eles. Tem Paulinho, tem o Adebayor, tem hoje. Não fica nem no banco. Você gostaria de ter talvez o Paulinho de volta no Corinthians aí pra ser reserva do Elias hoje? Eita. Ah, certeza, né? Paulinho jogou muito. O problema é a grana, né? Não dá pra fazer loucura com grana, mas se der pra fazer um negócio bom, tem que vir sim, cara. O brasileiro, queremos ganhar tudo esse ano. Qual a idade do Paulinho, mano? Paulinho, se não me engano, acho que tem 29. 29 ou 30. É, um jogador. Mas o cara aqui. Não, tem mercado. O Paulinho tem que pensar em vender, tem que pensar em... Não, dá pra usar. Isso parece que tá complicada, o Portuga, porque caso não exista a possibilidade de venda do Paulinho, eles vão entrar em acordo aí pra tentar a rescisão contratual, aí dispensar o jogador. Mas aí é bom pra ele, com o passe na mão, ele pode acertar o acordo que ele quiser, né, velho? Então, mas aí que tá. Acaba sendo até melhor pro clube que pensar em contratar. Você não precisa pagar, talvez, aí 30 milhões de euros aí, que é o preço no salário. Justamente. Mas é um absurdo, né? Você contrata o cara não joga nada, aí você tem que dispensar o cara. Mas é por isso que eu falo, Mota, que a camisa do Corinthians é mágica, cara. O Elias do Sporting não ia nem pro banco. Eu tô falando, o Paulo, é um absurdo. O futebol tem isso. O São Paulo fez isso com o Ganso. Não, mas o Ganso ainda joga. Eu tô falando com Clemente Rodrigues. Teve outros do São Paulo. O Elias, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, no Sporting de Portugal, que é um time de segunda linha, até mesmo na Europa, ele não era nem relacionado. São Paulo pagou 25 milhões no Ganso, você acha que vai recuperar esse dinheiro ainda? Rafael. Hein, mano? Olha pra mim. Levanta a cabeça. Não, ele falou que não. Rafael, um grande abraço pra você. Manda um abraço pra quem você quiser, Rafael. Vamos lá. Olha, Dudu, 26, eu ia participar do torneio de pôquer do estádio 97. Vamos lá, torneio de pôquer, Motinha. Torneio de pôquer. Escolhe aí. Carta de 1 a 5. Tá batido. 4. 4, Motinha. 4. O que é que ele pegou aí? Coringa. Coringa. Você escolhe. Não, tem que falar agora ou posso levar na hora? Não, agora. Tem que escolher agora. Agora. Ah, manda um 10 quilão. Aí, 10 quilos. Fala aí, Coringa, Domingo, quem você acha que foi melhor? Aquele Coringa que foi o Jack Nicholson ou aquele outro, do último que morreu depois? Esse aí, o último. Sem dúvida, o último. Jack, último. Dr. House. Não, o que morreu. O Coringa que morreu. O que morreu. Que é o que fez o... O outro filme, não. Brokeback Mountain. Van Nistelrooy foi jogador. Esqueci o nome dele. Como é? Luther King. Não. Rafael, um grande abraço. Aguenta na linha que a produção vai falar com você fora do ar, tá bom? Falou, Dudu. Vocês são demais. Parabéns aí pelo programa. E só mandar um abraço pra galera da M. Dias aqui de São Caetano, o Rogério, o Anderson. M. Dias Branco. Abraço, galera. Obrigado, abraço. Obrigado, gente. São demais. Valeu. Obrigado pela audiência aí, tá? Seu momento sem parar do estádio 97, daqui a pouquinho nós vamos pegar mais um vídeo. Enquanto bata por lá, quero dizer que o estádio 97 também vem em nome de Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. É o estádio 97 com o momento sem parar no estádio 97. três ouvintes na sequência. Com o Sem Parar, seu tempo rende muito mais. Sem Parar em todo lugar. Alô? Alô? Não foi. Não Ih, foi. Mano, morreu. Morreu. Não foi. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Alô, é o Vitas? Quem fala? Ah, o nome é diferente, é Vitaltas. Vitaltas? Isso. Vitaltas. Consegui, baralho. Vitaltas, Vitaltas do que, Vitaltas? Vamos ver se um tem um... Tiago... Cipas. Pera, pera, devagar, calma. O nome é complicado. É Vitaltas Cipas, S-I-P-A-S. Cipas. Você tinha aquela música do Paralamas, né? Vitaltas e sua moto. Vitaltas, né? Mas que, o Vital morreu, hein? É, o Vital era, fazia parte do... Ô, Domênico, você tá perguntando quem é o Coringa, é isso? É, o... Qual era o nome do ator? O Vieira mandou aqui falando que é o Heath Ledger. Esse é aí. Ô, Domênico, isso me lembrou um episódio do Pica-Pau. É, lembro quando ele falava, há 25 anos nessa empresa Vitaltas, essa empresa, isso me acontece. É, lembra disso? Lembro. Grande episódio do Pica-Pau. Muito bom. Mas o melhor é Cataratas. Cataratas é melhor. É, na verdade, você falando de cinema, eu também poderia ser o Coringa, né? Mas você viu aquele episódio de Pica-Pau que não foi pro ar, que ele morreu de verdade? Ah, não morreu, não. Pica-Pau é horrível, velho. Não, não morre nunca. Tem um episódio que ele morre. Você nunca mais viu aquele cara do Pica-Pau, como é que era? Aquela voz? Mas tem o... Igual aquele Caverna do Gravão, do Caverna do Carvão, Caverna do Dragão, cacete. Aquele que o pessoal volta pra casa. Tá, mas tem um último capítulo. Tem um episódio. O Vingador era o mestre dos magos. Foi feito. O Vingador era o mestre dos magos. Passou no Facebook, os caras divulgaram aí o último episódio do Papa Léguas, que ele morre. O Coyote pega ele. Não, não morre. Não, é que nem do Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. No YouTube tem. Tem o do Pica-Pau que ele morre. Se eu não me engano, acho que ele morre esquartejado. Mas é produzido por outras pessoas. É uma violência maravilhosa, até um desenho morrendo esquartejado. E vão fazer o filme do Caverna do Dragão. Ô, Domênico Gato, tô com medo de ser mandado embora, hein? Brincadeira. É, Caverna do Dragão é a casa da Geise, mano. Você tá louco? Então tá bom. Ô, aonde é? Casa da Geise. Vitaltas. Opa. Quantos anos você tem, meu velho? 31. 3.1. E o bairro que você mora? Jardim Represa? Eu morava perto da Guarapirima. Aí tá seco, hein? Gente, eu não ouvi nada que tá ele seco falou. Aí. Pera só um minuto. Jardim Onde você Represa. Mora, Vamos lá, bem já. É Jardim Represa. Tá seco aí, mano? Se é o Jardim Represa que eu conheço, o famoso, tradicional, São Bernardo. Não, negativo. Vou dar outra pessoa pra você. Hoje tá, ó, não, zero não, não. Com 22. Não tenho culpa que os caras morrem embora em bairro. Ô, Dodô, deu ruim hoje. É, hoje, tem hoje um jardim, ruim. Tem dois, tem um Jardim Represa de São Bernardo e tem um lá na Guarapiranga. Pega o cotovelo. É, aqui já nasceu, aqui em Guarapiranga. Ah, então, mas tem dois, não se ocupa. Meia hora. Não, não é meia hora não, moto, tem dois. O tradicional é em São Bernardo. A Represa de Guarapiranga nem existia quando já tinha o Jardim Represa. Aliás, São Bernardo, tanto problema com água, crise hídrica no Brasil, e a gente aí tentando trabalhar. É, vai lá, vai. Que saudade de você, Domênico. Eu não tenho a menor de você. Ô, Vitaltas e o time. Vitaltas. Coringão! Ah, Coringão, mano. Ô, Vitaltas, só uma curiosidade. Quem vai pagar a conta? Antes da gente falar de Corinthians, Vitaltas, qual a origem do vosso nome? Lituano. Lituano? É. Ah, é, meu amigo. Ali, perto de Ucrânia, ali, Letônia. Ô, velho, Lituânia tinha um time de basquete muito bom do Sabonis, lembra? Isso. Sabonis era craque no basquete. Outra, eu tava lendo uma matéria na revista Isto É, que é a matéria da capa. Não. Que na guerra lá na Ucrânia, ali, eles estão indo brasileiros lutar lá. Na Ucrânia? Ah, por quê? Eles são recrutados via Facebook e são pessoas que têm. São alguns caras de militantes de esquerda, tem motoboys, tem PMs. $300 por dia. Domingo, fala em dinheiro. A matéria não fala em dinheiro, não. Mas que tem. Tem vários brasileiros que estão indo lutar lá. Domênico, você tá em zica, eu tô vendo seus óculos aqui. Não, não vim. Domênico, posso falar uma coisa? Meu Deus. Quando o cara morre na Ucrânia, sabe do que é? Do quê? Traumatismo ucraniano. Que bate a cabeça e morre. Você foi bom, hein? Chupa aí, Domênico! Aí, eu sou. Bem, eu sou bem. Bom, rapaz. Volta, tá bom. RG. Sou melhor que a Regina Casé. Não aguento mais, ó. Volta, então, tá RG. Bom. E amigo, eu tô fazendo uma pergunta. Fala. Os corintianos. E aí, você acha que essa crise de dinheiro, mano, vai dar algum problema pro Corinthians? Responde aí, amigo. Acho que não. O Corinthians tá bem estruturado. Vai quitar as dívidas aí. Não, mas eu falo pro jogador. Você sabe que jogador. Olha, Botinha, tem jogador que tá pingar. Com 7 meses ali com o direito de imagem então, atrasado. Mas até quando o Tite vai aguentar? Até quando? O time do Corinthians confia na diretoria. Se tivesse que realmente dar migué, já teriam dado, Mota. Alguém prometeu meses. Algo que não tá abalando os jogadores não, e alguém é, cara é muito confia. Estranho, né? O não, cara não sabe que vai receber. É estranho porque eu conheço, você conhece a raça. Não, mas ô Mota, pro cara tá correndo e não se abalar, é porque alguém fez um acordo ou mostrou por A mais B que esse dinheiro vai pingar. Não é isso, né? É, os caras do Santos saíram coisa. Com três meses, filho. Mas aí Santos é diferente de Corinthians. É, não, eu tô falando. Que entra pro Corinthians o que difere, é um, que eu tô falando. O que difere, Mota, é que os jogadores do Santos estavam com salário atrasado. Do Corinthians, o que está atrasado é o direito de imagem. A justiça não reconhece o direito de imagem como uma parte integrante do salário, por mais que todo mundo saiba que é, mas a justiça não reconhece isso como parte integrante do salário para que você possa dar entrada no seu desprendimento do contrato, ou seja, na sua rescisão contratual. O negócio é o seguinte, os jogadores do Corinthians, se tivesse que dar migué, estava na cara que já teriam dado. Inclusive, ah, falar, ah, não me pagaram? Opa, tem a pré-libertadores aí, se não quitarem o que me deve, eu não vou jogar. E não fizeram isso, estão jogando e estão dando show. Então, tá na cara que os jogadores estão tranquilos, cara. Eu acho que o que pode azedar, caso aconteça, é se a diretoria do Corinthians aí acertar, antes de mais nada, aí uma renovação de contrato com o Guerreiro, pagando essas cifras que ele tá pedindo, e deixar o pendente lá com o pessoal de lado. Aí sim, você pode ter certeza que vai começar a azedar. Caso contrário, como a diretoria do Corinthians própria tá assumindo perante a mídia, aí que antes de começar a conversar com o Guerreiro a respeito de renovação, eles pretendem quitar os atrasados para que aí sim possa dar um encaminhamento na renovação do você Guerreiro. Você que é enraizado lá pois dentro, mano. Que tá você que é um cara que tem boas informações. Deixa eu te perguntar. Procede a informação que o Corinthians tem alguns prêmios devendo? Devendo pra, tipo, pra jogadores? Tem. Premiação até do Campeonato Mundial ainda? É isso, mano? Tem alguns jogadores aí que estão pra receber uma grana assim, Portuga. É, isso acaba englobando aí o direito de imagem. É. Tem jogadores que tem uma premiação aí, não sei se precisar exatamente se é referente ao Mundial ainda. Ou se é algum outro acordo com a diretoria do Corinthians. Né? Mas que tem. E a diretoria do Corinthians não nega isso. Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar pagando. Ô, amigão, eu acabei perguntando pro último ouvinte. É isso, hein? Não, é o WhatsApp dele. O celular que tá tocando. Os caras já ouviram o nome dele, estão ligando. Eu perguntei pro último ouvinte, amigão. É, eu perguntei pro último ouvinte a respeito da possível volta do Paulinho. Quer dizer, o Corinthians ainda não fez nenhuma proposta oficial aí pelo jogador, mas o Corinthians recentemente já tinha mostrado interesse aí no empréstimo do cara. Você gostaria de ver o Paulinho novamente com a camisa do Corinthians? Ele tá entrando numa lista de dispensa do Tottenham lá. Eu gostaria, mas como você mesmo falou, mano, o jogador às vezes volta, não rende, é a mesma coisa, né? O meu medo é esse. Compra o Paulinho, paga uma nota e ele joga a meia boca. Eu tenho essa tese também, velho, mas toda regra tem a sua exceção. E a exceção agora aí também, é o Tite, cara. O Tite ali no comando do Corinthians, ele pode trazer qualquer jogador aí. Depois que ele fez o Sheik voltar a jogar bola... Ô, velho, desliga o celular aí que tá enchendo o saco esse barulho aí. Tira da mesa. É, tira da mesa aí que tá dando um ruído chato aqui. Mas, ô, amigão, o Tite, eu faço uma ressalva nessa colocação que eu havia feito com qualquer outro treinador. Qualquer outro treinador que você trouxer aí repatriar um jogador que fez sucesso pelo clube, eu sou contrário à volta. Mas com o Tite, ele fez o Sheik jogar bola, ele fez o Elias voltar a jogar bola. Eu acho que o Sheik, se tivesse o Paulinho novamente aí no seu domínio, acredito que voltaria a ser aquele Paulinho de 2012, você não acha, não? Eu acho, o cara é craque demais. Mas tem que. O Tite tem que fazer certinho, né? Pra o cara render, senão lascou. Opa, com certeza, mano. E com relação à expectativa desse ano aí, cara, você acha que o Coringão chega forte pra brigar pelo título da Libertadores? Ou você acha que acho vai ser que meio. Chega. Hã? Eu acho que chega sim. Ganha invicto novamente. Você acha que ganha invicto? Acho, opa, o time é muito bom. Muito também forte. Acho que tem uma grande chance aí. Se não tiver uma Marília pra interromper aí a trajetória do Coringão na Libertadores 2015, eu tenho certeza que o Coringão vai pra cabeça, velho. Tá chorando até hoje, cara, disso. Isso aí foi o pior absurdo que já aconteceu na história do futebol, rapaz. Arbitragem acontece. Ah, acontece sim. Sei. E ô, amigão, e com relação ao Campeonato Brasileiro aí, você vê algum time forte pra fazer frente pro Coringão aqui no Brasil? Ah, não vejo. Ô, mano, acho que o Corinthians vai brigar no seu título aí, eu só vai ser esses três primeiros. Vocês conheceram ontem já quem faz frente pra vocês. É. Não, na hora que você ganhar, você fala. Na hora de pegar pra capar, chupa gostoso. Sabe que é uma coisa engraçada? Ô, Vitalpas, Vitalpas. Opa! Soletri, Vitalpas. Pipalpas. Sabe que é uma coisa engraçada? É o seguinte. Mipalpas. O que tinha de cara ontem tirando o sarro do Corinthians? Eu fui ao jogo, né? Aí eu falei. Ó, amigão, por favor, mano, tira o celular da bancada aí pra não bater do vivo. Eu fui ao jogo ontem, eu falei, caraca. Foi no jogo de novo? Será que ontem eu fui embora mais cedo e o Santos ganhou de 2, de 3, de 4? Porque o Corinthians empatou o jogo, mano. Ô, amigão, você quer mandar um abraço pra alguém, velho? Que isso? Oh, vou mandar um abraço aqui pro Maurício Valença, o Leandro, o despachante lá da loja. Tá falando com o Ganso aí? Entrevista com o Pato, velho. Fala pra ele, fala pra ele acordar aí. Tchau. Valeu, velho. Um abraço. Eu queria participar do torneio de poker. Tá bom, velho. Então fala com o Baco aqui fora do ar. Não, escolhe o número. Não. É 10 quilos. Ó. Pera, deixa eu escolher, gente. Valete, ó lá. Falei, 10 quilos. Valete 10 de paus. Padeiro gigante. Eu adoro 10 quilos de paus. Adoro também. Ah, um pra mim, se funcionar, tá ótimo. É verdade, né? Pau pesado. Só de começar mais. Gente, então tá bom. Valeu, velho. Obrigado aí pela audiência. Criança, um grande abraço, viu? Valeu, obrigado. Fica na linha aí, Vital. Valeu, é nóis. Pode deixar, valeu, um abraço. Fica na linha, um abração. Grande abraço, valeu. Esse é o Estádio 97, tá curtindo aí o Momento Sem Parar? Pois é, Momento Sem Parar do Estádio 97 aqui na Energia 97, hein? São três ouvintes na sequência e enquanto dispensa ali, deixa eu dizer para os senhores... Que o Estádio 97 também vem com a promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Também em nome da HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Sem parar, momento sem parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Sim. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar. Vamos lá, o Asdrubal do Gol tem mais ouvinte pra participar aqui, ó. Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo. O Rodrigo, tudo bom? Parecia o Piromal, mano. Parecia. Não, como é que é isso? Rodrigo do que, Rodrigo? Bate-me negócio. O quê? Como é que é o bate nome? Bate no negócio. Não, calma. Devagar. Bate no negócio, eu conheço esse menino. Fala. Rodrigo, bate no negócio. Olha lá. Bate-me. Bate-me o negócio, do meu. Tá bom. E quantos anos você tem? Bate no negócio. 30. Gente, vocês falam tudo ao mesmo tempo. O bar não consegue anotar o nome. É difícil o nome do rapaz, vocês ficam falando. Deixa ele falar pausadamente o nome dele. Por favor, repita o seu nome pausadamente. Bate Menegossi. Menegossi. Pronto. Entendeu, Domênica? Bate no negócio. Vou bater na tua cara já. Ai, que delícia! Sem violência. Bate, bate com a cabeça. Olha a homofobia. Você vai gostar, precisar de um bom dentista. Olha a homofobia. Oh. Faz o canal em mim, menina. Vem me encher o saco aqui. Esse papinho é homofobia. Ô, velho, e qual que é o bairro aí? Tem muita malandragem também. Tudo é homofobia. Mas ele confessou, não confessou? Eu não falei nada, não. Vocês estão errados. Tudo é homofobia também. Que mais, hein, meu irmão? Ô, velho, qual que é o bairro que você mora? Esse é fácil, é Limão. Ah, Limão. Opa. Eu morei ali perto da ponte do Limão. A limonada é bom, moro perto. Só pôr açúcar e cachaça que fica bom demais. E o time, bro? Prefiro. E o time? Também. São Paulo. Ah, chora. Ih, amigo. Aí, mano, chora com o mato aí. E aí, ô, tem muito Bax. Chorar, não, né? E aí, o que, que você achou dessa história toda? Ah, Muricy foi embora. Tava Milton... na hora de sair já, né? É, o Muricy tava muito abalado, né, cara? Você viu o Muricy à beira do campo? Muricy, é. Ele é muito triste ver o Muricy naquele estado, né? É, à beira depois do campo. Problema de saúde dele, refletiu no campo. É, também acho, também. Ele tem que se cuidar, cara, porque... É, fazer o quê? Nossa fase é essa. É, você não tirou sal do meu joelho? Durante 10 anos eu utilizava. Cuidado. Eu espero que não seja 10 anos essa fase ruim, pelo amor de vai, Deus. Vai, Baldô, meu. Como é que ele fazia pra ser Valdívio? Como é que ele falava? Vai, Baldô. Ué, faz parte, mano. Fazer o quê? É uma roda gigante, mano. Acho que você é cagão, né? Ele que tá fazendo. Vai pra cima dele. Eu tenho que fazer. Não é dando risadinha. Ué, mas a Zica tá com a gente. Vou fazer o quê? Vai pra cima dele. Vai pra cima dele, gostoso. Cai de cabeça erguida, rapaz. Cai de cabeça erguida. O torcedor do São Paulo quer atitude sua. Omisso. Eu sou omisso. Frango. O Bá tem razão. O Bá tem razão. Ele desceu o pau no Muricy desde janeiro. Desci um pouco todo dia. Aí eu falo alguma coisa. Vai defender o teu amigo. Mas você defende aí hoje, mesmo. Caiu, a Domênica desce o pau em mim todo dia. Brother, você defende. Tua mãe desce. Brother, você defende até o final. Mesmo. Caiu. Aí o que ele faz? Aquele tipo todo do Twitter. Puxa. Caiu o Muricy. Mas você não gostou? Caramba. É. Eu não fiz tipo nenhum. Eu falei o seguinte. Sim. Eu acho que o Muricy tinha que sair de São Paulo realmente. Lembra daquele inimigo do... Lembra deixa inimigo eu falar. Do... Eu tava terminando, eu o Domênico falar. Perguntou pra mim. Lembra não, Domênico, daquele pra mim. Inimigo do Batman, o Harvey, sim. Duas caras? Ah. É aí, ó. É o Harvey. Mota? É o nosso não, Harvey. Não é, não eu é. Acho, e continuo falando, o Muricy teria que ter deixado o São Paulo antes até, eu acho. Ele não tinha condição de seguir o São Paulo. Ele se expôs, sem ser necessário. Não precisava disso. Não precisava se expor também. Mas, essa música é eu que cantei com o Tobias. É, tá bom. Peraí, e... que ele fala agora? Peraí, moto. Olha no olho. Gostei, meu. Peraí, que foi, Mota? Tá brincando, Motinha? É mesmo? Desabafa, Mota. Pode desabafar, vai. Isso, ó. Pode botar a cabecinha aqui, ó, no ombro. Ai, eu vou botar a cabeça aí, menina. Vem, chora. Chora. Vou botar a cabeça e vamos falar onde. Fala mais alto, Mota. É, bicho. Gente, deixa o Mota. Mota é parceiro. Obrigado, Aidar. É, Thaíde. Rompeu com o Presida também? Não, mas é o presidente. Rompeu com o Presida? Ah, rompeu, menina. Arruma tudo. Não é mais virgem? Toda a comissão técnica, né? Diretoria, as brigas de bastidores, JJ. JJ. Ó, DJ, você rompeu com o Presida? Ô, Mota. Você rompeu com o Presida? Que isso, velho? Ouvinte. Ô, Mota, quem que pode vir no lugar aí do Muricy? Peraí, peraí, o que foi, Mota? Deixa o ouvinte falar, cara. É, não, tô, deixa eu... Você tava falando. Sério. Acabou a brincadeira, deixa o ouvinte falar. Ah, então ninguém vai ligar mais. Fala com o cara, Mota. Fala com o cara, fala com o cara. Deixa o ouvinte falar, o ouvinte quer falar, fala. Só pra terminar de junto, pega uma música lá, vai. É. Tadinho do Motinha. Tadinho caramba. Tadinho caramba. Ele enche o saco de Nascimento. É, vai sobrar pra você também. Tá com dó, bobagem, leva pra tua casa. O que é isso, cara? Oi, cacete. Você não vai falar assim no Mota, não. Não é porque ele não consegue falar português certo que o time dele tá ridículo. Que ele isso? Você não vai falar assim dele, não, velho. Você não vai, ele é parceiro aqui, mano. É nós, mano. Ele desceu o pau no Muricinha. Desde o Muricinha. Muricinha. Muricinha? Vai, fala com o Rodrigo. Vai, fala agora, com o Rodrigo, vai, porra. Fala. Fala, Rodrigo. Ô, Mota, quem que pode vir no lugar do Muricy? Quem? Tem tanta gente no mercado agora. Quem vem, ninguém sabe, ver, né? Quem vem, mano? Agora mas vai decente, começar o. Treinador decente. Os caras que querem furar, né? Eu vi nego. Eu vi nego que vai vir. Ô, Mota, eu vi nego tentando cavar o leão de volta, velho. Ô, Mota. Leão de volta. Quem eu vem? Li na internet hoje que o pessoal tava vendo um estrangeiro, mas que não deu certo. André Vilas Boas, André ele não Vilas quis sair Boas. Do Zenit. Disse que o Ataíde falou que tava negociando. O pessoal falou que o problema da Vilas Boas era a língua de adaptação. André Vilas Boas é português. Ai, meu Deus do céu. Acaba mundo, meu Deus. Eu acho que, sinceramente, quem vai vir na última hora vai ser o... Adjunto, busca um treinador. Eu acho que na última hora, quem que vai ser? Vai ser o... Quem que vai ser? O Abelão. Um absurdo, salário absurdo. Ah, vai ter que pagar. O São Paulo também agora vai ser econômico. Vai entrar naquela onda que entrou, não lembro, na época do Palmeiras. Não, vão trazer um caé. Bom e barato, pelo amor de Deus. Mas, ô, Mota, com todo respeito, o Abelão é treinador de vamos lá, hein? Ele dá um choque. É, mas pode resolver, não pode? O Abelão é um cara mais motivador. Eu acho que o São Paulo precisava... O único cara que eu vejo dando um jeito no São Paulo, de curto prazo e jeito tático e disciplinar, é Vanderlei Luxemburgo. Está do Capitão Nascimento. É o único canal. É Vanderlei Luxemburgo. Está do Capitão Nascimento chutar a porta. Eu colocaria o George Michael. Mas Vanderlei ele se promete muito nas contratações, no elenco, né? É, o Luxemburgo é um cara que ele chegaria chutando a porta. É, mas moral. Você viu? Luxemburgo da você viu o que o Domênico falou? O quê? Ele colocaria o George Michael. Foi ele que falou. Ah, você agora fala, menino. Nossa, é. Que piada engraçada essa. Segura a onda aí. Mas eu acho que agora nessa hora, eu não acho o Abelão ruim, cara. Mas não é o técnico dos meus sonhos. Aliás, tá difícil. Tu vai escolher quem agora no mercado? Tá o Cristóvão, quem mais? Tá, o Dorival jamais. Paulo Autuori. Paulo Autuori, puta, ai, chega. Não, professor Paulo Autuori, Leão. Uma passagem que também não virou nada. É, o Leão chega. Professor Leão não. Chega. Leão, até o Falcão. Leão. Eu preferia investir no figurinha nome carimbada novo. Já. Preferi investir no nome novo. Fala o nome novo aí. Argel Fux. Eu gosto do Guto Ferreira. Nossa, não dá. Guto Ferreira. Ai, não, eu também pra gosto do Guto, mas não dá não, mano. Tá, põe o cara, vocês vêm falando pra colocar nome novo, mas não dá não. Isso aí é alguém. Nossa, mandaram no WhatsApp que é pra testar. É lógico que não, né? Pode jogar. Pode jogar. Eu queria mesmo. Ligou o rádio. Eu queria mesmo aí o Abelão. Agora você quer o Guto Ferreira. Não, mas eu falei o Abelão. Não. Falaram absurdo. Eu queria o Abelão. Por que tem que tá top no mercado aí? Mano Menezes eu não queria. Cristóvão Borges. O Cristóvão eu gostaria. Mancini. Eu não gosto. Você gosta do Mancini? Não gosto dele. Gosto. Detesto o Mancini. Eu gosto do Wagner Mancini. Ó, sabe quem eu acho que seria bom? Os caras te deram um relo agora, hein, Rudy? Só faltou um grilo aí. É isso aí, Rodrigo. Ó, Rodrigo. Já te deu moral. Já aconteceu agora, isso. Ele não me dá mais moral. Já aconteceu isso em stand-up. Juro pra Deus, já aconteceu. Tem várias. Ó, oh, mas os ouvintes aqui do Pera Twitter. Peraí, fala, amor. Fala, já amor. Aconteceu de você fazer uma piada em stand-up. Ah, aí você finge que era um comentário, não era uma piada. Tá bom, ei, Rodrigo. Domênico, o Twitter aqui, uma galera tá mandando mensagem querendo. Por isso que eu tô fazendo. Ah, entendi. Rodrigo, manda seu abraço pra quem você quiser. E, aliás, você vai participar. Quero participar do pôquer. Ia perguntar se ia participar ou não. Pôquer. Então vai, uma carta de 1 a 5. Pode mandar no turn. Como? No turn, é a quarta carta. Quarta. Pô, que pôquer é esse, mano? Eu não conheço. Mano, não, o Domênico é a quarta carta depois do flop. Vai, virou o flop com 3, 5 de espadas. Vai ter que doar 5 quilos de alimentos aí, não perecíveis pra promoção, não pode ser sal nem açúcar, mais 5 quilos de alimentos perecíveis pra nós. Como é que é, mano? Pode ser esfirra, quibe. Pode ser, mano. Linguiça, pizza. O moto vai do quibe. Azedão, quem seria um bom treinador pro São Paulo? É, eu acho que no enchendo o saco lá do Chulapa, desse ano lá. Tá aí o Chulapa, quem? Eu gostaria. Chulapa? Eu gostaria. Eu acho que o Edinho podia daria ser. Daria o puto. Edinho? O Edinho. O Chulapa entra naquele vestiário ali, filho. Nossa senhora. Ia xingar tanta gente. Domênico, mais tarde é a hora que você quiser. Dá tapa em evidentemente, né? Eu tenho um poema aí jornalisticamente que eu fiz. Daqui a pouquinho a gente vai com o poema. Então tá bom. Rodrigo, aguenta na linha que a produção vai falar com você fora do ar, tá bom? Beleza, deixa eu mandar um chupa pro João e pro Jacó que deve estar me ouvindo. Jacó. Tá bom, um abraço. Chupa aí, Anca, velho. Valeu, um abraço. Por que não coloca o Bernardinho no São Paulo, meu? Seu estádio 97 na Energia 97. Não, hein? É, agora o Benjamin vem com o recado da Perfect Brasil, né, Beja? Pode parar. Ah, não, desculpa, foi o momento de separar, é lógico. O Sombra vai falar do Sem Parar, depois você vem com o Perfect Brasil. Vamos lá, Sombra. Essa foi a sequência, Sem Parar, com 3 ouvintes na sequência. Você sabe que às vezes a gente vai no shopping, né? E pô, aí pega lá o bilhete lá do estacionamento, aí você faz as compras, passeia, tá cansado, quer ir embora logo pra casa. Você sabe que tem uma mega ajuda pra quem tem o Sem Parar? É verdade, porque quem tem o Sem Parar, você não precisa ficar procurando caixa pra validar ticket. E ainda por cima, não precisa nem pegar fila. Com o Sem Parar isso é passado. Não pega ticket, não pega fila. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. O pioneiro. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer nos postos Shell e para pedir e pagar o táxi. Essa também é nova, hein? Você ainda não tem aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo, é grátis. E com ele você encontra os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar, com você em todo lugar. Sem Parar com você em todo lugar. E agora sim, Beijinha, vem com o recado da Perfect Brasil. O Mota me deu bloco no Twitter, mas antes de dar bloco ele leu meu Twitter hoje. Eu falei hoje à tarde. O mano tem razão. Desprovido de caráter, Mota é gente fina, pô. Falei, olha, não é o que você fala pra mim fora do ar. Ó. O Falcão verdade, tem o perfil. O mano Falcão, jamais falaria de Falcão. O Falcão mano não tem o perfil que São Paulo gosta. Falcão jogou no São Paulo. Quem falou isso? Eu? Ah. Meu Twitter hoje. O Falcão jogou no São Paulo. Falcão tem o perfil que São Paulo gosta. O Falcão tá desempregado. Conhece do futebol. É legal o Guto Ferreira. Ué, o Falcão ganhou o quê até hoje? E o Guto Ferreira? O Falcão ganhou até o quê? E o Guto Ferreira? O Falcão ganhou o quê como até jogador? Hoje? Qual o título como do Falcão jogador? Como técnico? Técnico? Como jogador não. Não tô querendo jogar, o Falcão vai jogar? Ok. Ele vai jogar? E o Guto Ferreira? O Falcão vai entrar já em campo? Já falei, não ganhou. Mas o Guto é uma aposta nova, pelo menos. E o Falcão é uma aposta velha? Ué, você mesmo fica defendendo. Quantas vezes você defendeu? Tá vendo como você sustenta o que você fala? Quantas vezes nesse programa você defendeu? Ah, tem que ir pra apostar no novo, porque os velhos. Quantas vezes? Quantas vezes? Mas quem tá. Vem cá, quando você não tem opções. Ué, que novo que São Paulo quer apostar? O Abelão é novo? Para. Mano Menezes é novo? Ah, que Falcão. Novo, aí? Você apostaria no Mano Menezes? Tudo no São Paulo? É. Lógico. É, para, você detonou o Mano Menezes no Corinthians um tempão? Eu não detonei o Mano Menezes. Eu falei que o Mano Menezes nessa... Vamos pra caramba. O Mano Menezes nessa passagem do Corinthians, ele não foi mas bem. Mas quando ele tava lá, você detonava ele. Não, não detonei. Boa falei, noite, não. Nunca detonei. O que eu falei foi o seguinte, o Corinthians não está jogando bem, o Corinthians está mal, o time é ruim. Então... Agora, o Mano Menezes. Tem uma coisa jogou, que é a passagem do Muricy agora. O Mano Menezes no Corinthians a primeira vez foi bem. O Mano Menezes na seleção não acho que foi mal. Boa noite, né? Parece que o Muricy vai sair do São Paulo. Não, já saiu. Já saiu. Eu tô certo, né? E sabe quem vai vir? Eu sei que vai no meu programa pra treinar o São Sidorf! Treinador do São Paulo, Sidorf! Mas antes de Sidorf. Os primeiros, olha só, tem a promoção da Perfect, hein, Bá? Ô, Guto, ouve aí. Ô, Guto. Os primeiros 15 ouvintes que postarem uma foto com a hashtag, ó, depois lá, hashtag Perfect Amortecedores, tá certo? No Instagram, vocês vão ganhar uma volta de drift com o renomado piloto Sérgio Ranazzono, ganhador de categorias mundiais. Eu vi o vídeo, é muito louco isso, mano. É muito louco. E o melhor, essa experiência vai ser no pátio da fábrica da Perfect, em Mogi das Cruzes. Então não perca tempo, faça o seu post agora mesmo. A promoção é válida de 7 a 11 de abril de 2015. Vai conferir o regulamento no Instagram acessando, acessa lá perfect_indy de indústria, perfect_indy IND, ou no Facebook Perfect Peças Automotivas. Então você entendeu? Primeiros 15 ouvintes que postaram uma foto com a hashtag, foi lá, jogo da velha, né? Hashtag Perfect Amortecedores. É só postar uma foto com essa hashtag no Instagram. Os 15 ouvintes primeiros ganharão uma volta de drift com o renomado piloto Sérgio Ranazzono, que é o ganhador de várias categorias mundiais. Quero ver o vídeo, é muito legal. Pior que é muito legal mesmo. E vai ser dentro da fábrica da Perfect. E lembrem, existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Um abração pro meu amigo Gerson, um beijo pra Débora, pra Nancy, pra toda a galera da Perfect. Olha, tem a galera da Perfect aqui assistindo o programa hoje. E lembrando, hein, ô Bá, essa semana tem Automec. Sim. Só vai dar Perfect lá. Perfect, Dodozito! É isso aí, olha só, você já fechou a reserva pro resort do Estádio 97 na sua 7ª edição, então ligue agora, tá esperando o quê? Olha só, é a reserva lá na Lotus Travel, 28964665, ligue já, 28964665, aliás, você também pode mandar um e-mail para eles para tirar alguma informação, né? Viagens@lotustravel.com.br, 7ª edição do resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio. Temos lá pagamentos em 6 vezes, nos cheques, nos cartões Visa, Mastercard. Você não pode deixar para ir depois, para deixar de fazer a reserva depois, né? Então ligue já, 28964665, ligue já. Seu Estádio 97 na Energia 97, também em nome de Benegripe. É gripe? Benegripe sempre, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Em nome também de BB Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BB Financeira, com a BB você sempre pode mais. Vamos para algumas mensagens pelo aplicativo. Olha, dou uma notícia do Santos, viu, Azedão? O Thiago Ribeiro foi liberado, viu? Vai pra Minas. Quem que é isso aí? Cruzeiro? É. Galo. Thiago Ribeiro. Ah, tá lá ainda, né? Tá lá, ele foi liberado. Ah, tá de graça. Porque o Santos tinha que receber um outro jogador, né? Como moeda de troca. Mas parece que o Santos liberou o Thiago por causa do salário. Se o Santos trouxer o jogador que ele quer, que é o Emerson, zagueiro do Atlético, ele é muito bom. Esse Emerson jogava no Curitiba, muito bem. Evidente. No Atlético ele não conseguiu dar um chute na bola, mas ele é bom jogador. Agora, eu tenho só uma coisa pra falar, Domênico. Tem uma sugestão de técnico São Paulo que ninguém diz. E é muito bom, tá atualizado e fala português perfeitamente. Alejandro Sabella, treinador vice-campeão do mundo da Argentina, parou desde a Copa do Mundo, tá descansando. Fala português perfeitamente, porque jogou no Grêmio, foi goleiro do Grêmio. Sim. E já treinou aqui, foi auxiliar do Corinthians na época que o Passarella passou. É um cara que entende muito de tática de futebol, podia fazer o seu. E o João Santana, hein? Não, o João Santana não dá. Ô, Dodô. Alejandro Sabella é um bom nome. Ó, melhor tweet da noite, mano. É o Maxwell 25. E que houve? Bomba! São Paulo dá mais um chapéu no Palmeiras e leva a crise pro Morumbi. Que beleza, hein? Show de bola. Pode levar. Tá quietinho, né, Omisso? Parece que tomaram torcedor chapéu, de São Paulo, né? Queria alguém hoje com voz, queria ouvir aquela coisa. Você tá Domênico, jogando o jogo da velha. Só duas informações rápidas aí. Vocês viram o campeonato turco, cara? Não. O time do Fenerbahçe aí foi alvo de uma tentativa de homicídio, pra falar a verdade. Não tô sabendo. Porque balearam o ônibus do Fenerbahçe no sábado à noite. Louco, e o campeonato turco, o motorista foi... Foi resgatado, aí foi levado pro hospital aí, com ferimentos leves aí. Tava correndo risco de morte, né, mano? O vidro do busão era blindado, mas parece que alguns estilhaços aí acabaram atingindo o motorista do busão do Fenerbahçe. Inclusive, o ônibus poderia ter caído no mar. Porra, velho. E isso aí tá sendo encarado lá na Turquia como uma tentativa de homicídio. O time pediu licença do campeonato turco, né, mano? Não, o campeonato turco foi paralisado, Portugal. Tem que ser. E o Fabrício, lateral do Inter, também, Domênico Gato. O lateral esquerdo, que acabou dando piti na saída do gramado lá quando ele foi expulso. A diretoria do Inter falou que vai negociar o jogador. Interessaria pra algum time aqui de São Paulo? Jogava certeza. No São Paulo com o pé nas costas. Jogava no São Paulo. Carlinho e Reinaldo? O Fabrício. Vamos ver até quando vai a loucura dele, mas até a loucura dele jogava fácil. Ô, mano, ele joga de terno. E tinha me falado que o São Paulo tinha ido lá pra ver qual é a situação. Jogou na portuguesa, conheço bem o jogador. Ele é louquinho, hein? Ele briga em treino. Bem louco. Meu. Ô, Moto, se você colocar o Fabrício sozinho. Prefere um louco. Ele é louco. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Prefere um louco que joga ou um louco que. É, eu jogava, meu. Ficava então. Nenhum dos dois. Mas na necessidade, Dodô. Mas ele é bom de bola, viu? Ô, Domênico, fase. O Jorge Pedroso pediu pra fazer o Silvio Luiz fazer o pam-pam. Ah, que chato. É chato. Pronto. Bom, é o seguinte, vamos ver aqui, né? As mensagens chegaram pra gente aqui também. Não manda, né? Mensagens que chegam também em nome do grupo Ésser, um nome construído com história, hein? Também em nome de Perfect Brasil, existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Já depois das mensagens, o Azedão vem aí com poema, hein? É, eu escrevi, eu sou jornalista. Aqui, Mota, o Fernando Santin fala, já não basta tudo isso? Ainda precisamos ouvir o Mota defendendo o São Paulo. As pessoas não entenderam. Não precisa. Basta desligar o rádio. Você não precisa ter ouvido. O torcedor de São Paulo hoje queria alguém. Você não precisa ouvir. Você não precisa ouvir. Você pode mudar de rádio. Não. Ele não te ofendeu. Não. Ele só queria que você, como porta-voz da torcida, falasse o que o torcedor quer. Mensagem do Fernando Alegretti. Fala com o Benjamin, porta-voz da torcida. Só defende a diretoria? É. Mensagem do Fernando Alegretti. Só que esse idiota acredita em você, né? Chora, Mota. Só isso, foi curto e grosso. Obrigado. Thiago Lopes, de Perus. Parem de falar do Luxemburgo, porque ele nunca treinou o São Paulo. Porque os caras não aguentam a pressão. Perus! Os jogadores aqui, que chegam ali são muito fresquinhos e provavelmente iria querer derrubar ele também. Tô certo, Benja? Abraço pra minha filha maravilhosa, Isabelle. Duvido derrubar o Luxa. Não acho que o Luxa sai do Flamengo, não. Também acho que não sai, não. Santiago Moreira de Moraes diz aqui, Dorival Júnior é perfeito para o São Paulo. Nossa. Meu Deus. Vai, Palmeiras, é nóis. Entendi agora. Olha, foi a última vez Mas foi a última vez que o Ganso jogou, foi com o Dorival. Professor Dorival. Mó enganado. Que deu bronca nele também. Hã? Falou que aqui não saiu. Exatamente. Você viu, o Ganso da bronca do Dorival. Vamos, Mota, vem pro jogo, Mota. Lucas Silva. Dá tempo ainda. O São Paulo não tem tempo pra fazer apostas, mas não poderia tentar o Jaime de Almeida, que ganhou a Copa do Brasil pro Flamengo? Você tá de brincadeira, né, velho? Não, né? Para, né? Você tá de palhaçada, Jaime de Almeida. Não adianta agora vir com o nome de Jaime, daquele Drumbs, que também assumiu o Fluminense. Soletri Drumbski. É Drumbski o nome do cara mesmo? Ricardo Drumbski. Não tem um não. É Drumbski. Não. É Drumbski. Drumbski só. Você falou Drumbski. Drumbski, Drumbski. Chama ele de Ricardo, cara. Não, mas ninguém conhece como Ricardo. Fábio Teixeira de Itaquera mandou aqui. Falaram que o Leonardo... Não. Era pra ser diretor. O Ataíde convidou pra ser diretor. Daqui a pouco vou falar em Hélio dos Anjos do São Paulo. Salve, Dodô, manda o nome desse Goiás. Som é. Que veio. O que que? Manda o nome desse som do velho que fica só berrando. Ô, Mota, você me bloqueou no Twitter. Não sei que som. Graças a Deus. Você não vai desbloquear? Não, é o cara que tava chorando que você estava usando. Para de fazer barulho, chato. Não deve ser. A trilha. Não é trilha? É, a trilha. Que é do choro, essa aqui? Qual, velho? Peraí. Pera, adjunto, pega a música lá. Pega a música, adjunto, pega a música. Pera aí, adjunto. O que foi, Mota? Eu vou entrevistar o Mota. Ô, boa tarde, o Mota não tá no dia legal. Mota, quem é que você gostaria pra treinador de São Paulo? Esse Benjamin é muito bom, velho. Motinha, quando o Botafogo fez 2x0 ontem, o que você achou que ia acontecer? Ah, entendi. Ô, Mota, o Ganso tá jogando bola? Mota, a respeito dessa dupla que você tanto apostou, Ganso e Pato, o que você pode dizer? Por causa de você que os caras se matam em colégio, viu? De bullying, essas coisas todas. Tá pegando muito no pé do Mota, velho. Ô, Mota. Olha o Boateba. Mota, em relação ao Mota, agora vamos falar sério. Em relação à defesa do São Paulo, que nota você dá de 0 a 10? Aí eu acho que você exagerou um pouco. Ô, você tá falando com o Tobias também? Agora, Mota, tem solução ou você acha que esse ano já foi? Não, Mota, é cedo, aí estamos em abril. Você não acredita que dê pra mudar as coisas? Tá brincando, Mota? Jura? Fala mais. Aí. Motinha tá ficando bravo com você. No momento que o Benjamin começa a dançar qualquer coisa aqui. Dancinha. Parece a Harley Shake. Motinha tá te olhando torto. Tá nervoso. Comendo. Tá te olhando com o olhar fulminante. Não é, pega o Twitter, o torcedor de São Paulo tá cobrando do Mota veemência. Os caras querem alguém que desabafe, que seja a voz da torcida. O Mota. E o Mota tá comendo paçoca, dando risada na situação. Os caras tão perguntando o que você acha do jogo. Mesma coisa que eu falei no jogo contra o São Paulo. Te juro, os caras tão perguntando. Contra o São Lourenço, a mesma coisa serve. Os caras tão perguntando se o Mota tá apoiando ou não. Os caras não conseguem entender. Agora você fica inventando aí factoides. Factoides? É, vamos lá. Ele que chamou os caras, João Paulo. Boa noite, Dodô. O cara falou aqui, Celso Rotti, para, né? Boa noite, Dodô. Boa noite, Dodô. Sombra ainda está sentado na porra da madeira? Eu tô sentado na porra da madeira. Bem. Continua sentado e na porra tá da madeira. Ele tá puto, hein? Ele volta a sexta, hein? Fala pro Mota adjunto que ele não seja incoerente. Se o Mano Menezes vir a ser técnico do São Paulo, pois ele sempre falou mal dele. Guto Ferreira merece um momento fanfarrão, hein? Abraço a todos. E chupa Rudy Amendoim. Ó, o cara mandou em Benjamin. Nunca falei mal bem do Mano Menezes. Por que chupa Rudy? Eu nunca falei mal do Palmeiras. Esse cara é um tonto. O cara é um tonto. O cara quer aparecer. Amigos, boa noite. Programa show como sempre, hein? Amigos, ano que vem com certeza teremos um representante de Limeira no Campeonato Paulista Série A, né? Não teremos, Wellington. Você tá querendo plantar aqui você aqui no programa, não é isso? Não dá. Manda aí, Limeira chupar um saco de laranja. Dá uma chupada lá. Limeira era minha. Flávio Cândido, nem Franco no São Paulo, colocou aqui, ó. Nem Franco nunca mais, velho. Tá louco, né? Tá. Cara, quer ver o professor Gilson Kleina tá nova aí. Você pediu o Guto Ferreira, cara. Eu acho melhor do que o Falcão. Péricles Chamusco. Pode ser, tudo bem, eu respeito. A coisa tá tão ruim. Você critica o Ney Franco. Péricles tá aí. Aqui, ó, diz aqui o ouvinte, o Alexandre, o com certeza o Guto Ferreira treina. Ussini. A coisa tá tão ruim no São Paulo, mas o importante é dar chapéu no Palmeiras. Então vamos trazer o Osvaldo. Não! Fica lá, pelo amor de Deus. Rapaziada, mesmo, vocês são sensacionais. Domênico e Mano, vocês são o Pelé e o Coutinho do rádio brasileiro. É verdade, eu concordo. Então, obrigado. Avisem ao Jorge Carmelo pra fazer um show aqui em Ferraz, porque aqui só dá energia, alegria da cidade. Eu não faço show, a gente só contrata, né? Com as gravadoras. Com certeza a gente vai fazer. O Edmilson que monta o palco das bandas, né? Ele passa o sonho e tudo mais. Deu rude. Delícia! Verdade. Ô, Domênico. Pois não? É rápido aqui. Por que o torcedor de São Paulo tá bravo? Porque é o seguinte, os caras querem alguém que fale. E o Mota tá só fazendo piadinha e brincadeirinha. Os caras estão achando que brincadeira, piadinha que eu tô fazendo. Olha, ele ri, ele tá se divertindo. Os idiotas que seguem ele. Ele tá comendo paçoca, pé de moleque. Eu não vou desbloquear você, não adianta fazer campanha. Ele já comeu pé de moleque, perna do moleque, a cabeça do moleque. Os caras estão achando que ele só tá brincando. Porque o Sombra não tá hoje, era pro Mota ir lá e falar, pô, diretoria, acorda. Eu falei no começo? Não, você tá zoando. Falei só que tinha que trocar tudo. Ah, isso é, mas você falou de forma sutil. É, mas, você tá rindo, que é o crítico? Então tá nem aí pra crise. É que é só idiotice, é muito grande. Chegou a SMS. É, fazer o quê? Oi, vem. Chegou a SMS? Como assim? É o presida. Fala, Mota. Vamos ver o que ele vai falar. Quer ler? Chegou a SMS que chegou agora. Hein, Motinho? O cara tá bravo. Ele tá lendo. Então tá bom. Benjamin é um grande idiota. Por favor, não. Tá escrito aqui. Se for dele, é verdade. Calma, Motinha. Benjamin é um grande idiota. Ó, Azedão. Oi. Azedão. Ah, o poema? Vamos agora ao poema do Azedão. É o poema, né? Jornalístico, né? Trilha pro poema. Tá. Nossa, ótimo. Parecia o Frank Ghost Hollywood. É, isso aí mesmo. É. Ó, eu como jornalista, vou hoje te contar. Outro dia fui pra Santos, fui apenas trabalhar. Já desci a serra com muita oração e fé. Rezo pra todos os santos, inclusive pro Pelé. Não gosto de morar em prédio, conjunto ou condomínio. Prefiro muito mais uma vila, lugar onde cresci quando menino. Não sou vegetariano porque amo todos os peixes. Acredito em sereia, mas prefiro a baleia. Tenho muitos ídolos porque sou cidadão. Curto Lulu Santos, Silvio Santos, Osmar Santos, Lula Célia Santos, Daiane dos Santos e, é claro, Santos Dumont. Durante muitos anos das minhas férias, fui para a Europa com meu vizinho. Mas esse ano vou passar no costão do Santinho. Entendeu, Lula? Entendi. Tá bom. Como jornalista... Quer que eu põe risada? Não. Como jornalista, deixo o meu recado porque sou poliglota. Chupa quem achou que ganharia do Santos, seu bando de idiota. Eu encerro assim meu poema jornalístico, né? Bom poema. Jornalístico. Bom pra ganhar. Obrigado. Achei que isso foi jornalístico. Ó, fica aqui pra vocês, ó. Pã. Tá bom? Ó, Zedão. Oi. Seco pra você. Ping pong. Vamos lá. Santos ou Paris? Santos. Robinho assim? Ou Santos. Ibrahimovic? Ah, Robinho. Mas não, você baleia, não é... baleia ou camarão? Baleia. Balsa ou avião? Balsa, muito aqui que é avião. Ah, vamos lá. Ô, Azedão. Oi. Peraí que agora me deu branco, velho. Branco. Nossa, idiotice, não tem limite, né, mano? Branco, não, achei que você tinha falado branco. Idiotice pega na pessoa, a pessoa perde o foco. Tá bom, vamos lá. Obrigado. Meu Deus, você cega a pessoa. Antes da gente partir pro ouvinte, o mano não, o Benjamin vai vir com um recado importante aqui de V financeira, beleza? Vou ver, Motinha. Fala de bebê. Vou dedicar esse merchan pra você, parceiro. Não preciso. Motinha! Tá pensando em comprar o seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br. Pô, pode falar, e o cara me adora. É o portal de veículos da BV Financeira e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, Motinha, é possível comparar preço, avaliar seu veículo, encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando e o melhor, hein? Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar, 3003-7888, 3003-7888, e com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você, Dodozito! É isso aí, seu estádio 97 aqui pela Energia 97. Vamos partir para mais ouvintes ligando, 3284-7097. Tá tocando o WhatsApp de quem? Que é isso aí? O que tá tocando aí? Vê aí, Motinha, quem é. Comeu um palhacito, né, ô baleia? Demais, né? Pediram pra fazer o papel. Tá demais, hein? Tá voz do Kassug, tocou de novo o WhatsApp. Puta, que coisa chata. Ô, Mota, eu tô tentando desviar as piadas, mas não tô conseguindo. Não tá dando certo hoje, hein? Porque tuas asas não são como uma coraça de asas. Vamos lá. 3284-7097. Vamos partir para mais uma ligação em nome de Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Mais ouvintes para participar por aqui. Alô? Alô? Calma, moto, que dia 22 tá chegando. Tá perdido isso aqui também. Dia 22 tem mais, mano. É. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o André Domênico. André, tudo bem, meu? Beleza, e você, Domênico? Beleza. Tá fugindo de alguém, velho? Tá fugindo de alguém? André Domênico. Qual é o problema, seu aí? André do Silvério? Tá feia a coisa, hein? É a segunda piada que o Portuga faz. Segunda vez que eu ligo, ele fala a mesma coisa. É lógico, tá correndo. Parece que ele tá com pressa. Olha, falou que só tem a mesma piada. Mas, claro, se ele sempre fala a mesma coisa. Ah, juiz, porra! E aí, Portuga? Diga, velho. Onde você tá? Eu tô no serviço, cara. Ah, então, por isso você tá falando assim, né? Pra ninguém te ouvir, né, velho? Não, 7 horas, tô indo embora daqui a pouco. O que você faz, velho? Boa, mano. Eu sou assistente jurídico. Tem jurídico, ou seja, ele leva os processos lá pra protocolar no fórum. Exatamente. Mais ou menos isso, viu, mano? É. Por aí, por aí. O Baca quer saber seu nome completo, cara. Fala rápido. André Filari de Souza. André, André o quê? Ferrari? Filari. Filari. Filari. Ferrari. Ô, André, ô, Domestre, sabe que eu sempre vou na casa da minha sogra, Filares uma boia, né? Ah, foi é, boa. Filares é uma boa. É bom Filares mesmo. É uma boia de graça. E é boa, quantos anos você tem, André? 25, Dodô. 2.5, né? 25. E o bairro que você mora, qual é? Jardim Vista Alegre. Vista Alegre? Jardim isso. O quê? Jardim Vista Alegre. Cara, você fala muito rápido, fala devagar, eu não ouvi. Fala no Jardim Vista Alegre. Muita emoção, beija. Tá, mas tá fala devagar, o nome do bairro é? Jardim Vista Alegre. Ele Vista Alegre. Isso. Ele mora num colírio. É uma vista, Jardim, vista, vista feliz, Alegre. Sabe? A vista, se é o que eu conheço, se é o que eu conheço, ele é perto da Brasilândia. É isso mesmo. É, mais ou menos, Cachoeirinha, vai estar ali, do lado. Mas é São Paulo ou já tem o município de São Paulo? É narrador de corrida de cavalo, velho. Cruza o disco fino. Ele parece o marido da mulher do Google lá da voz. É, velho. Você fala muito rápido, parceiro. Certo. Ela tem mulher? Tem marido? Agora tem. É ali na Cachoeirinha, ô, beijo. Ah, aqui, vamos nós dois, menina, vamos. Na Cachoeirinha? Isso. E que time você torce? Que é Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Sobe o hino, mano. É nóis. Ô, amigão. Senhor? O time do Corinthians aí no segundo tempo ontem aí deixou a desejar, hein? Mas o primeiro tempo aí foi histórico, hein? Mais um show do Coringão. Participa aí do primeiro tempo foi minha pegada do jogo lá do Danube, mas no segundo tempo quase dormi, cara. O Corinthians moeu o Santos no primeiro tempo. Moeu. Igual você falou lá, o Guerreiro perdeu, podia ter feito um liquidado o jogo do primeiro tempo lá. Uau. O Guerreiro não pode ir embora do Corinthians, tô falando isso faz tempo. Não ele pode. Não vai. Ele não vai. Não pode. Mas ele não vai. Não tem no futebol brasileiro hoje um atacante igual o Guerreiro. Ele vai aceitar a proposta que a diretoria do Corinthians não vai, tem. Vai fazer pra ele. Mas você não acha que o Guerreiro vai embora do Corinthians ainda? Porque se ele for embora, ele é ingrato. Fala a verdade, né? O Guerreiro. Você colocaria o Guerreiro ou o Wagner chega jogando com o Mendonça também? Ô, mano. Melhor? Oi. É, um tempo atrás eu tinha a sua mesma opinião, cara. De depende do valor, o Corinthians é maior que o Guerreiro. Mas hoje, cara, ele tem que renovar de qualquer jeito, cara. Eu acho que no o Guerreiro, sim, hoje, igual vocês falam aí, que é o atual da América, não tem nenhum jogador no nível técnico dele. E hoje, se ele tá pedindo 4, 5 milhões, tem que pagar, cara. Mas você prefere o jeito que você prefere o Mano Menezes quando tava jogando o Douglas, que é melhor pra vocês? Bebeca, traz comida. Por que você não ri também, Mota? Por que você não ri? Eu tô te defendendo, seu trouxa. Ô, Estrelinha, fica na sua. O elenco rachou. Mas o que foi? Ih, vê quem é agora. É, Bebeca, traz comigo. Esse é o Gustavo. Tarde, eu não atendi. Pode deixar. Eu queria mandar aí pra vocês um chupa-mota também, tá bom? Bebeca, traz comida. Ô, amigão. Tá, pode deixar. Fala aí, Corinthians beijo. Pega agora no Paulista a Ponte Preta, que vai agora não, né? Quarto é o Quinze Piracicaba. Quinze! Depois é o Paulista, a Ponte. Sabe tudo do Corinthians. Quarta. Ponte. Ponte. Ah, mas meu time tá aí, moto. É, viu? Tá. Aí pega a Ponte. Foi em dois jogos no Taquerão, ela falou, não, Corinthians, mano. Não, legal. Eu posso ter ido em dois, posso ter ido em um, posso ter ido em nenhum. Mas eu vou, eu torço pro Corinthians, não sou modinho igual você. Eu também vou. É, vai, é. Ó, você vai. Foi ontem? Hã? Eu vou lá em Botafogo. Vai. Vou pegar, você vai. Nossa, vou fazer excursão, vou pegar a torcida. Eu já fui. Ah, foi. 95 para, você nunca saiu de São Paulo. 95? Pra ver o jogo do Corinthians. É, Japão é. Se não for VIP, você não vai. É. Mas eu vou. Fala aí, vai. Eu vou. O cara falou amigão. Ele parece o Celton Mello como energético. Desculpa a grosseria do Mota, ele tá hoje... Não, tudo bem, que o Mota é viado. Ó, respeito, mano. Preconceito aqui não, abusando. Trouxa. É, então. Tô entrando abusando. Vai abusando. Ó, o Ben já zoou o Mota o negócio inteiro. Eu faço uma vez a estrelinha. Tá bom, Mota, a gente não vai brincar mais. Nossa, vou morrer. Ó, amigão. Fala aí, mano. Ele não tem espírito esportivo, ele bloqueou eu no Twitter. Ele tá dando patada no Roland Dulce. É, porque ele não sabe perder um jogo do Muricy, já sabe, depois vai chegar o Leão, chupa também gostoso do Rogério. Quem você acha que tem razão nessa briga aqui, o Benjamin ou o Mota, amigão? Ah, o Benja, cara, acho que o Mota nada pegada de... Mas baba-ovo, né? Baba-ovo não, Mota. É modinha mesmo, cara. Tá lá, cara, que você é baba-ovo. É, o Mota muda de opinião, uma vitória muda, o cara apareceu na TV, mano, o cara, ó, você tira a foto, tem umas 500, ó lá, só... Ó, oh, falou do Mano agora, hein? Tô deixa o Mano foto. Brilhar, cara. O Mano merece. Não, eu tô falando, você sabe quem que eu tô falando. Não mete o Mano mesmo. Eu sou um anônimo. Eu sou mais falando do Mano que ele e você, seu trouxa. Ó, o ouvinte é a voz da... Ó, peraí, quem que foi? Vê quem é. A Bebeca pra Mota. Espero. Hoje eu vou te fazer feliz. Porque minha mãe vai trazer o senador pra você? Ah, não. Minha mãe vai trazer o luxo pro seu? Ah, não. Amigo. Não, velho. Fala aí, bicho. Quer mandar um abraço pra alguém? Ele falou, fala aí, bicha. Ele mas falou. Falou sim, velho. Ô, Benja, quero mandar um abraço aí, porque o WhatsApp aqui tá um monte de mensagem, cara. Igual do Mota, olha lá. O Mota não para. O cara tem ejaculação precoce na língua, velho. O cara fala rápido demais, velho. Mas chegou uma... Vê quem é. Calma, escuta. O coração. Presida tá bravo, falando. O que foi, Presida? Ah, ele vai. Amanhã ele vem mais tranquilo. O Mota tá bravo, velho. Para. É, eu tô falando isso há muito tempo. Ainda eu sou estrelinha, velho. Chupa a moda, seu trouxa. Amigo. Bom, amigo, um abração pra você, velho. Valeu. Viu, beijo, deixa eu mandar um abraço aí, primeiro, cara. Mano. Quero mandar um abraço pro Rogério, um professor. Pro Vinícius, pro Evandro, pro Ismael e pro Alessandro. Então, tudo ouvindo aí que mandaram mensagem aqui no WhatsApp, cara. Aproveita que tá aí no ar também, pegando chupa a moto que ele vai gostoso de chupar. Vai. Chupa a moto rapidão. É nóis. os caras. Valeu, mano. Obrigado pela audiência aí. Valeu, velho. Um abração pra você. Tamo junto, mano. É nóis. Um abraço, tchau. Ele me fez lembrar, Enés. Eu só Deus tenho 30 céu, segundos meu... pra falar, lembra? É verdade. Parece o Enés, cara. Que coisa, hein? Meu nome é Enés! Seu estádio 97 pela Energia 97. Em nome de promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Já fez a reserva do resort do estádio 97? Não fez ainda? Tá na 7ª edição, vai ser muito legal, de 22 a 24 de maio. No Bourbon, o Spy Resort em Atibaia. Um dos maiores e melhores resorts do Brasil, sem dúvida nenhuma que eu tô falando. Vai ter um monte de atividades legais. Final de semana completo ao lado da gente, por lá, toda a turma futebol. Do Estádio 97. Olha, campeonato de futebol society, né? Campeonato olha, posso falar, Dodô? Hoje, né, Bá? Hoje escolhemos uniformes. Uniforme. Meu. Bonito? Nossa. Puta, o cara vão tá pirar. Quem escolheu, velho? O cara. Ah, escolheram aí. Ó, vai pirar, viu? Ficou muito lindo, ficou muito lindo. Bá, quem escolheu, cara? Eu e Mota. Ah, você tava lá do futebol. Que é do futebol lá do resort? Ai, trouxa, fala mal. Não, Subá, tá, achei que era você. Fala, Bá, do futebol lá? É. Pô, esse ano eu vou jogar e tomar, viu? Eita. Vai jogar? É. Então, olha, o Rudy vai estar jogando num dos vai times, ter tá vendo só? Ah, vai ter karaokê, nova vai. Atração karaokê do estádio. Esquece de falar também que vai ter o solo do Rude lá também. Se você não tiver goleiro. Vai ter? Se você não tiver goleiro, vai ter goleiro. Vai ter o Jorge Canelo também. Stand-up de Rude Landucci, vai ter resenha do Zé, vai ter, olha, a galera. Karaokê. Nós vamos estar fazendo o programa ao vivo na sexta-feira, logo no dia 22 que chega todo mundo lá. No teatro, hein? Eu vou poder cantar? No teatro. Vai ter o karaokê. Ô, Mota, vai ter o Jorge Carmelo, não vai ter? Você vai cantar no karaokê? Não, karaokê do Jorge Carmelo. Eu duvido que você vai cantar no karaokê. Vocês vão apresentar. Quero ver. Só canta uma música agora. O karaokê do Jorge Carmelo e do Domênico. Se você tiver que escolher uma música, qual que você escolheria? Mas de zoeira? Não. Você tem que cantar, pô. Ué, você vai cantar no karaokê? Qual que você escolhe? Mas você vai se misturar com o povo? Mas você vai se misturar com o povo? Eu estava em frente ao portão. Robertão mesmo? Ô, Domênico, cancela o vídeo. Pera aí! Não maltrata o meu cachorro me sorriu latindo. Ah, vamos mudar a atração. Coloquei as malas no chão. Eu voltei. Aí eu vou falar, aí galera, eu voltei. Agora pra ficar. Porque aqui... aqui é o meu lugar. Que merda de cantor. Qual você ia cantar, Motinha? Fala uma. Eu não vou cantar. Nossa, Motinha, você é sem graça, né? Eu só fico nos bastidores. Você não vai cantar, Motinha? Não. Você não canta, não, Moto? Não, mas se você fosse cantar... Olha o que o Benjamin fez. Eu tenho voz, eu tenho coragem. Mas nada é pior do que isso. Eu tenho senso de ridículo. Isso é demais. Eu tenho senso de ridículo. E a 18 aniversário do Rei. Eu não sei cantar também, não. Agradecer ao Rei de tirar a semifinal do Palestra. Obrigado. Para. Frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Meu Deus. É ruim, não, Motinha? Você vai ser o jurado. Minhas malas coloquei. Puta, você é Araci. Jurado. Vou fazer o papel da Araci. É, o mau humor dela, você leva 10 pau. Olha lá. Vou cantar nesse jogo. Vou esculachar os caras. Eu canto. Essa música é maravilhosa. Olha lá. Boa, bonita música, bonita música. Eu vou cantar nesse trem aí, vamos ver. Igual como era antes. Eu cantei essa música quando o Domênico votou, lembra? Quando eu votei nas eleições. Quase nada se modificou. É verdade? Ele cantou pra você mesmo. Ele fez uma música. Não, pra mim não. É, pra mim. Tá só pra lá. E pra só mim, eu lá. Mesmo mudei. E voltei. E eu voltei. Olha como a música cresce. Eu voltei. Agora pra ficar. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui. Ai, ai, ai. Aqui é o meu lugar. Porque aqui é o meu lugar. Eu voltei, pra quê? Pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Aí ela baixa de novo. Essa música é maravilhosa. Bonita, ó, agora, ó. Benjamin, ainda bem que você apresenta bem o programa. Olha, é, agora, não ó. É, não é cantor. Não é passar fome. Meu Deus. Tá devagar. Não, pior é o clipe que ele tá fazendo aqui, mano. Isso, adoro, tá isso. Adoro Roberto Carlos. Ah, tá bom, vai, já deu, né? Posso falar Jorge tá Carmelo. Tá Jorge Carmelo. Sendo ator do João Kleber. Vai, sabe, Jorge Carmelo, sabe fala. Sabe outro que eu cantaria? Tá fazendo Jesus Cristo. Ah, não. Jesus Cristo. Mas você não acredita. Mas você não acredita. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que mas vai você não passando. Acredita. Olho pro céu e vejo uma multidão que vai caminhando. Jesus Cristo. Mas você não acredita. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo. Jesus Cristo, a noite vai ser longa. Jesus Cristo, eu estou. Está ferrado. Quem que vai apresentar você e o Jorge Carmelo? Os dois. Ninguém me falou isso. Vai ser vocês dois. Não, eu tô na balada. Peraí, aumenta aí agora. Vai. Eu acho que não vai ter balada, não vai ter tempo. Vai apresentar sim você e o Jorge Carmelo. Acabou aqui. Pode ver, tiramos. Aqui a balada da velha. Eu vi aqui. Virou. Caiu. Vai ser o. Caiu. O que caiu? Caiu a balada. O quê? Bingo, karaokê. E vão ter grandes prêmios, né, mano? É, grandes prêmios. Olha lá, o Jorge Carmelo. Grandes prêmios, viu? Vai ser o Silvio e o Jorge Carmelo. Se você ganhar, tem um prêmio muito bacana. Qual é? Ah, posso falar? Não, dá uma dica. Vai lá, melhor não. Compre agora o resort, você vai ver, viu? Que delícia. Você vai estar lá? Com certeza. Eu e o Wilson e o Domingo. Bom, vamos partir para mais ouvintes, mas antes do ouvinte, o Mano vai vir com um recado de Bozano ao som de Roberto Carlos Jesus Cristo. E apesar de tudo, Anselmo, é você que faz. Aqui, tá ó, bom, só manda chega, um abraço, vai. Só mandar um abraço. Domênico, tira a música dele, vai ficar cantando. Mano, só mandar um abraço pro Gustavo, que tá nos ouvindo lá em Atlanta, estudando nos Estados Unidos. Colocar outra Gustavo, coisa, que é filho do Gerson, lá da Perfect. Ah, legal. E um beijão pra Renata, que mandou trufas de chocolate que a gente vai comer amanhã. É. Obrigado, Renata. E a Silvia Herói. E a Silvia Herói que trouxe pão de mel pra gente Colete também. Silva. É verdade. Silvia. Muito bom. Vamos lá. Para, meu. Já acabou a música. É meu céu, meu pão não, de mel. Não, para. Canta, é isso aí, amigo. Meu Deus, vai ser uma tortura. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame enquanto jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele vai ficar lisinha, parecendo um bumbum de bebê, tá bom? Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Essa música é boa, hein, Domingo? Boa, né? E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Que é o topo cancelado, mano? Vamos fazer também um lobby. Cancelar o quê? O cara tem que entender, mano. Vai cancelar? Sabe o que acontece? Não, não, não. Sabe não, não, não, ah, que acontece, Domênio? Ele é mal-humorado, ele é pra baixo. Eu não, então ele não gosta de nada que é up. Imagina. Ele é down. Noite inteira. Vamos usar os ouvintes. Mas pelo menos ele vai conviver com os ouvintes. 3, 2, 1. Alô, tirar foto. Ouvinte. É o ouvinte. Mas você vai lá se misturar com os ouvintes. Aumenta aí, ó. Sandalo de Dante, bom te querer bem. Vamos ao 32847097, senhoras e senhores. Ai, que notícia triste, viu? Que foi? BB King. Quê? BB King. BB King? É uma criança grande. Não. Internado, foi internado às pressas. O último show que eu fui. Que ele tá mal. BB King, sensacional. Esse é gênio, hein? BB King é gênio. O último show que eu fui no BB King agora no Rio de Janeiro. Quantos anos tem BB King? Muitos. Quase 90. Caralho. O último show que eu fui do BB King, ele já fazia o show sentado e ele mais conversava do que tocava. Ele tocava outra mão. Um monstro. 89 anos. Caraca. Eu também faço sentado. Ah, você faz tudo sentado. Aliás, você gosta de sentar mesmo. Tem diabetes. Vamos a mais uma ligação em nome de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte o seu corretor. Acesse hdi.com.br. Não falei o telefone para você fazer a reserva, não, né? 28964665, hein? É um beijo. 28964665. Deixa eu pegar um ouvinte aqui, ó. Beijo, alô. Não deixa. Alô? Baixa um pouquinho o volume do rádio, por favor. Quem fala? Puta que pariu. Ô! Oh! Desculpa, foi mal. Morra, fela da... Quem é? É o Flávio. Fala, Flávio, tudo bem? Tudo bem. Ô, Domênico, uma vez eu fiquei sem sexo e eu precisei comprar um desse. O que você comprou? Uma bonequinha, Flávio. Pra mim, entendeu? Dá uma... Ô, Domênico. Ô, Domênico, ninguém falou, mas antes de você falar... Não, vai lá, Sena. Deixa eu falar uma coisa pra você. Que vergonha aquele negócio do Vasco perder de 5-4 com 3 pênaltis, né? E tem 3 pênaltis e perdeu para ainda. Para o Vasco. Não, perdeu um pênalti, né? Não, perdeu o jogo. Agora, olha. Agora, 3 pênaltis e perder. Eu esqueci de falar. A vergonha. Foi bonito o gol do time lá da Inglaterra. O cara chutou antes do meio do campo, fez o gol. Foi mesmo. Golaço, e ele, velho, falou que copiou o Robinho do Palmeiras, você viu? Falou, copiou, é? Copiou. Falei, eu vi o Robinho, ele me inspirei. Conhece o Palmeiras, deu o Robinho. Não, sim, conhece. Isso, ele falou, eu me inspirei no Robinho. Falou. Eu pensei que ele se inspirou no Jobson, entendeu? Domênico. O goleiro se inspirou no Rogério. Domênico. E ele falou que português perfeito, impressionante. Falou, o Fabrício Eugênio falou que aquele último ouvinte parecia o cara que fala positivo, senhor Mozambique, que deverá ser consultado. dava pra ter trampar nisso, né? Vamos lá. Nome completo? Flávio Antônio da Silva. Flávio Antônio da Silva. Isso aí. E quantos anos, Flávio? 30. 3.0. E o bairro? Aí o Dom vai ter que adivinhar, em Jardim Tremembé. Aí é nóis, pô. Pô, morei perto do Macabe, na Zona Norte. É perto. Um abraço pra toda a galera do Macabe. Eu vou viajar com eles, é 500 crianças pra um campeonato de futebol. Deixa eu te fazer uma pergunta, faz tempo que você mora aí no Tremembé? 30 anos. Ainda tem o Gamadinhos, lanches ou não? Não tem mais, mas era bom, lembra? Lembra do Palmas do Tremembé? Isso, Gamadinhos, ia muito. Gamadinhos. Comer um x-salada aí, Domingo. Ah, é, x-salada. Ô, meu, era legal aí o Gamadinhos. Legal, eu jogo bola, joguei muito futebol lá no Benfica, lá, ô. Ah, ali no Jardim Brasil, né? Do Vagnão, lembra do Vagnão? O Vagnão era goleiro, era o Juca Baleia, era da torcida jovem, catava muito. Ele jogava num time que chamava Tonelada, só o cara acima de 100 quilos. Era gente boa. Depois vocês continuam nesse WhatsApp da quebrada aí. Não, mas a quebrada é bacana. O seu amigo lá tá preso. E qual que é o time aí? Ah, sobe o hino aí, mano. Que hino? Corinthians, né? Vai, Corinthians. Ah, Coringão, mano, tudo conhece nosso. Conhece o Gamadinho, conhece o Benfica, é corintiano. Ô, amigão. Ô, fala aí, mano. Esse empate de ontem aí, eu particularmente acho normal, velho. Eu acho que o time do Corinthians aí é um time que tá desgastado aí, vem jogando inúmeras partidas aí num curto intervalo de tempo. Eu acho que estão pegando demais no pé as pessoas que estão criticando. Você não acha, não, que é um pouco de exagero da mídia, inclusive? Exigir que o Corinthians deixou todas as partidas? Cara, ontem eu... O sentimento dos caras do Santos ontem tentando provar, tá vendo? Aqui a gente vem, joga de igual pra igual. Fiquei satisfeito só com isso. Falei, os caras vieram aqui pra jogar o jogo da vida. Nós jogamos mais um jogo, empatamos primeiro e tá show. Permanece a invencibilidade, né, lógico, cara? Lógico, e não vai ganhar lá. Vai ser difícil ganhar lá, né? Deram graças a Deus ontem, né? Pô, velho. Olha o Zaidão. Ô, Zaidão. Como assim, tonto, você não é jornalismo? Cartão, ah, jornalismo, mas quando o cara fala bobagem, né, tem que ser reprimido. Ô, juiz, olha o cartão, juiz. Como assim, cartão? Ô, amigão. Fala aí, mano. Pintou informação aí nos sites aí de que o Paulinho pode estar sendo incluído numa lista de dispensas do Tottenham. Você gostaria novamente de ver o Paulinho com a camisa do Corinthians ou você acha que o tempo dele no Coringão já passou? Não, todo ídolo é bem-vindo. Todo ídolo é bem-vindo. Ele cairia bem ali no time. Mas o Mano tem uma cultura que é contra a volta de jogador. O Mano disse que o cara foi... Volto a falar aqui. Eu era contra a Portuga desde a chegada do Tite. Você mudou isso? O Tite chegou? Porque toda regra tem a sua exceção. E o Tite faz exceção a essa regra, porque... Você pode mudar de ideia também, pode evoluir também. Não, mas eu sou contrário aí à presença de jogadores aí que já passaram pelo clube, fizeram história, eu sou contra o retorno do cara. E muitas vezes você vai criar aquela expectativa do jogador que já passou na primeira vez, você fala, pô, esse cara jogava muito, agora o cara volta, vai jogar o mesmo tanto que ele jogou na primeira passagem, e nem sempre é isso que ocorre. Muitas vezes o jogador aí acaba meio que se acomodando, fala, opa, já tenho um certo nome aqui, vou empurrar com a barriga, etc e tal. Mas desde que o Tite chegou... Ele fez aí jogadores aí como o Sheik correr por ele, Elias correr por ele. Ele colocou novamente o Elias para jogar na função que ele não jogava na mão do Mano Menezes, que é a função que ele realmente se destaca. Enfim, o Tite ele mudou esse meu conceito. Então, enquanto o Tite persistir como técnico do Corinthians, eu sou a favor aí da volta de jogadores que por lá passaram e que fizeram história, como foi o caso do Paulinho, como foi o caso do Emerson, como foi o caso do Elias. Agora, a partir do momento que o Tite sair do comando do Coringão, eu volto àquela minha estaca de... Talvez manter aquela primeira imagem dos jogadores que passaram lá e fizeram sucesso, mas aí eu volto a ser contrário a esse retorno. O que você pensa a respeito disso, amigo? Eu concordo também e acho que o Tite, ele é o cara que faz o cara comprar a ideia dele e arma o time. Meu, eu vi o time no campo, você vê o time no campo, fala, caramba, como que os caras vão fazer gol aqui? É difícil, cara. Cara, ele é verdade, é, cara. Ele é bom demais. Eu só discordo quando eu ouço essas coisas assim, os caras correm pelo treinador. Eu não acho que o cara corre pelo treinador. Como não? Pela ideia do cara. Não, eu não acho. O cara corre por ele, entendeu? Agora, quando você tem um ambiente legal, um comandante bacana e tal, o clima é outro, o ambiente é outro, o astral é outro, e tudo acaba dando certo. Eu não acho que, vamos correr pelo treinador. O cara vai correr por ele, o cara também se valoriza. Não acho que é correr pelo treinador. Mas eu discordo. Ô, Benja, e o Ganso no Corinthians? Você acha que ele ia correr ou ia jogar o que ele tá jogando no São Paulo? Eu não gostaria do Ganso no Corinthians como nunca gostei. Não gostaria, mas o que você acha? Se ele estivesse lá, você acha que ele ia correr ou não? Olha, eu acho que nesse time do Corinthians de hoje, do estilo de jogo do Corinthians, eu não vejo o Ganso nesse time, não. Eu acho que o Ganso seria uma boa. O Ganso é um jogador que não marca, jogador que não corre. O Jadson também não marcava até 3 meses atrás. Mas o Jadson, apesar também de não morrer de amores, mas tá jogando muita bola esse ano com o Tite, mas o Jadson ainda é mais competitivo do que o Ganso, hein? Ele saiu de lá porque não era? Porque ele saiu de lá foi quando o São Paulo contratou o Ganso e o Muricy optou por ele. Também não morre de amor. Mas o Jadson. O Jadson ele foi como contrapeso, né, Benjamin? Naquela transação com o Pato aí. Foi o que sobrou aí pro São Paulo colocar numa lista de jogadores ali que poderiam tá servindo pro Corinthians. E eu acho que o Jadson ele calou a boca de muita gente. Não com relação à sua boca, Benjamin. Mas a minha esse ano, ano passado não. Então, mas o Jadson ano passado. Esse ano o Jadson calou mesmo. Mas, por exemplo, ano passado o Elias que ninguém contesta, é um jogador que não tava muito abaixo do que ele pode render. O Felipe ano passado também. Uma desgraça. Então, por isso que eu falo. Quando o treinador chega, Benja, tá na cara que os jogadores correm por ele. Mas... Por exemplo, o Sheik, consagrado do jeito que é, rico do jeito que é. Qual que é a motivação que o cara ainda tem no futebol? Só interromper tá do Sheik aí. Responsabilidade aí, mano. Ele tem que baixar um pouquinho a bolinha também, cara. Com relação a quê? Tá muito maldoso. Não precisava fazer aquilo ontem no Renato, não, cara. Não, mas eu também acho. É que ainda o Sheik tá é aquele tipo de jogador. Uma parte de merda, sei lá. Não, o Sheik ele saiu falando aí um caminhão, falando que ele, quando precisa, ele sabe bater também. Mas é aquele tipo de jogador aí que às vezes é mimado. Sabe? Quando ele bate, beleza, normal, faz parte. Agora quando apanha e fica com um monte de mimimi, bibibi, porque me bateu, aí você revidar. Não é assim, gente. Que nem, ele deu chapéu na quarta-feira lá, todo mundo bateu palma, ele vai pra cima, pedala, todo mundo bate palma. Sim. Moleque do Santos sabe jogar bola também, cara. Também, deu, moleque é bom. Deu rolinho no moleque lá e o moleque foi pra cima. É verdade. Deu rolinho no Wendel lá. Nós estamos pra terminar o programa, mas você quer mandar um abraço pra alguém? Puta, cara, só pra vocês aí que ouço todos os dias voltando do serviço. Obrigado. E toda a galera que tá me ouvindo aí da ZN, um grande abraço a todos aí. Valeu, parceiro. Obrigado pela audiência, hein. Falou, cara. Um abraço. Velho. Obrigado, falou. Abraço. Tamo junto. Tudo de bom. Seu estádio 97, na Energia 97. Agora o Benjamin vem com o recado da BV Financeira, né, Beja? Não, agora eu vou falar da Esser, Dudu. Já foi a BV? Já. Então você quer mais qualidade de vida, amigão? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. O Le Village é um projeto elegante, aconchegante, boa, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, tendo dois dormitórios e uma suíte. É, apartamentos para moradia, investimento do tamanho que você procura. Então, amigão, não perca tempo e venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então venha visitar o apartamento decorado ali na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Village com dois L's, hein, Dudu? Sim. Ou ligue agora mesmo. 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser Esser Dudusito. Quem tá ouvindo a gente, deixa eu mandar um abraço. Dudu Braga. Ouvindo, a gente tava ouvindo aqui, a gente colocou homenagem o Robertão, homenagem ao pai dele. Ô, Dudu, você gostou eu cantando as músicas do teu pai? Adoro. Dudu! Gostou, ele quer processar a rádio. Ô, Dudu, você acha que é demais? É melhor a gente tratar ele bem, porque senão ele vai processar a gente. Dudu, você acha... Olha, Dilma. Chegou aí, Dudu. Dudu, você acha que é pedir demais? Dudu, você acha que é pedir demais dia 18 de abril subir no palco teu pai pra fazer um... Você tá louco. Uma cancha. Tá bom, filho. Vai ser lá no estádio do Palmeiras. O que ele escreveu? Momo, vem logo. Pode deixar. Fosse, então, tá. Bebeca, é, né? Quando tá, sabe o que é isso? Ah. Aqueles moleque bobão na escola? Como se bobão? E soltou uma porrada aí. Aí ele não tem. Aí, bobão. Não, bobão, falar, quem é bobão daqui? Porque ele não tem argumento. Ele, com 45 anos de idade, ele fala: ô, mamãe, a tua mãe. É legal, é falar: nossa, você não tá bem hoje, fala pra torcida. Ele passou duas horas e meia no programa. Em vez de falar de São Paulo que o torcedor queria, ele falou: os idiotas seguindo ele, vai adjunto, fala aí. Os idiotas agora estão todos se ferrando porque eu tô dando bloco também, trouxa. Silêncio, senhoras e senhores, silêncio, porque é estádio 97. Vem também em nome de Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect, hein? Peça com perfeição, peça Perfect. Lembrando que quem garantiu camiseta Estádio 97 foi Rodrigo Menegossi, né? O Rodrigo Menegossi, 3 dias úteis, Paulista, 1439, não dá. Traga um documento para você retirar sua camiseta. Ó, 28964665, esse telefone é muito importante para você fazer a reserva do Estádio 97, no resort do Estádio 97, que vai ser de 22 a 24 de maio, tá bom? 28964665, mas ligue já, não vai deixar para depois não, hein? 28964665, quem vai mandar abraço, mande agora o Carlos para sempre. Agora que eu vou sair do... Pagar a fiança? Não, eu vou sair e vou entrar. Tem fiança? E vou entrar pra banda Blitz, tá ligado? Ah. Blitz? Blitz? Como assim Blitz? É nóis. É que ele foi parado com uma Blitz, ele não parou na Blitz. Deixa eu falar uma coisa. Grande abraço. Abraço. Deixa eu errar, irmão. Ó. O Flávio, apelido dele é Xana. Hein? É o Xana, Flávio. Xana. O apelido do cara é Xana. Entendi. É isso aí. Deixa eu mandar um beijo aí também pra. Mandar um beijo pra Renata aí que fez trufas pra gente. E o Vatrará amanhã. E hoje nós temos pão de mel que a Silvia Hiroi trouxe. Ah, Hiroi. Silvia Hiroi. Valeu, Renata. Obrigado, viu? Viajando, viu? Gente boa, gente boa. Eu trouxe aí. Corintiana Rússia. Muito legal, gente boa. Então tá bom. Mais alguém vai mandar abraço? Não. Até amanhã. Futeliga, o pessoal pro Chiquinho. Olá, Dudu. Fala. Um abraço pro Guto Ferreira. Guto Ferreira. Gente boa. Pro Silvano. Ô, Domênico. Aniversário de Silvano, né? Parabéns. Fez aniversário de parabéns. Eu também queria mandar um abraço também pro Mota Chupa, seu trouxa, babá.